Loja União, onde o amor e a economia se encontram. Pra panificadora Holidays vem, pra panificadora Holidays vem, o melhor café da manhã que tem. Pra panificadora Holidays vem, pra panificadora Holidays vem, sabor e qualidade igual não tem. Estamos situados na Avenida Otomar de Souza Pinto, número 340, bairro Andaraí. Vem pra Panificadora Holidays. Sem dúvidas, o melhor café da manhã da cidade é aqui. Sua moto está fumaçando? Venha direto à Trilha Motopeças. Aqui temos kit de força das motos Honda e Yamaha, de 100 a 160 cilindradas na promoção. Trilha Motopeças, a trilha certa da sua economia. Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174. Fone 991330047. Promoção especial na HC Tintas. Confira nossos preços. Vergalhões 5.023 reais. Vergalhões 3/8 R$70. Vergalhões 1/4 R$29. Caixa de isopor 80 litros R$128. 100 litros R$165. 120 litros R$175. Caixa d'água entrou em promoção. 500 litros R$320. 1000 litros R$450. Tintas acrílica 3.600 a partir de R$35. Argamassa R$25. Lâmpadas de LED R$2. Treliça R$35. Corre pra HC Tintas e aproveite. Na Casa Paraíba você encontra grupos geradores e motores MWM de várias potências. Somos revendedor autorizado dos detectores de metais e ouro Minelab. Temos canoas de alumínio, motores de popa e tudo para pesca. Além de produtos Steel, tratores Yanmar e equipamentos agrícolas para o homem do campo. Não perca. Avenida Villeroy 7405, São Vicente. Telefone 3224-7960. Os trabalhadores do campo e da cidade andam em busca de progresso e a direção certa se encontra na Avenida Ayrton Senna. Os trabalhadores podem contar com a Bagnara Construções e Agropecuária, que está dia e noite trabalhando para cooperar com vocês. Contamos com diversos materiais para melhor atender a sua procura. Com a gente, o seu sucesso está garantido. Vem pra Bagnara Construções e Agropecuária. Pra fazer uma consulta, não precisa mais enredo. Oculistas associados, vou lá, não tenho medo. Atenção, atendimento dia 27 de junho, quinta-feira à tarde em Caracaraí. Atendimento dia 2 de julho, terça-feira em Rorainópolis. Agende sua consulta. Ligue 991-41-2598 ou 991-23-1905. Oculistas Associados de Roraima, cuidando da sua visão com responsabilidade científica e solidariedade. Dia dentro da sua cozinha, SL Gás é seu parceiro, representante Fogás. Pra você a gente faz o melhor o ano inteiro. 991-15-8324. Diz que entrega SL Gás. 991-15-8324. Seu distribuidor Fogás. Bom no atendimento, bom na rapidez. Bom pra você, SL Gás. Precisou de água ou gás? É só ligar no Disque Entrega. 991-15-8324. Ou 3238-1257. Que rapidinho vai até você. SL Gás. Gás é distribuidor. Fogás, Avenida Ayrton Senna, 555, Campolândia. SL Gás, mais rapidez na entrega. SL Gás. Casa das Sementes, a casa de apoio ao homem do campo de nossa cidade e região. Trabalhamos com um grande estoque de sementes variadas da marca Jacob, uma marca nacional. Chegou um bom estoque variado de sementes como MG5, Miag, Umidícola, Mombaça e Brisantan. Na Jacob, a melhor marca. A Casa das Sementes trabalha com vendas de arames liso da marca. Sempre temos promoções ao homem do campo. Venha e visite-nos, faça seu orçamento. orçamento e tem um bom preço em sua compra. Casa das Sementes, em novo endereço, na Avenida Ayrton Senna, ao lado da Vibes, em frente à Bizu. Contate-nos pelo telefone ou zap 959-9127-3176. Fale com Paulo Sérgio e tenha nosso melhor atendimento e preço. Para você que está construindo, reformando, a melhor opção é a Casa da Cerâmica. Aproveite agora mesmo a nossa promoção da semana. Forro PVC 1,28m 99. Tijolos com 6 furos, R$600. Treliça TG8, 6 metros, R$35. Treliça TG8, 12 metros, R$75. Atenção, porcelanato 60x60, a partir de R$65. Piso 45x45, R$35. Porta de mesa 80 centímetros, R$200. Aduela R$100. Demais produtos com 7% de desconto. Temos portas e janelas de ferro. Promoção válida somente até sábado. À vista, no dinheiro ou transferência. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes. Acima de R$1.000, até 10 vezes sem juros. Traga seu orçamento, cobrimos o preço da concorrência. E para os clientes fiéis da família Casa da Cerâmica, tem cashback. Ao comprar, você ganha 1% do valor em cashback para utilizar na sua próxima compra. Resgate na sua próxima compra. Ou acumule para economizar ainda mais. Rua Pedro Daniel, próximo ao Graz. Sassai Léo Transportadora, somos sua empresa de confiança. Levamos você e sua família há anos de Rorainópolis a Boa Vista, com a sua confiança e nossa segurança. Você precisa enviar ou receber encomendas com rapidez, segurança e economia? Conheça a Sassai Léo Diferencial Transportadora. Somos uma empresa diferenciada e especializada em cargas e encomendas. Faça como milhares de clientes satisfeitos e confie em Sassai Léo. Faça seu orçamento pelo zap 95 99147-3887. Fale com Léo ou 95 99132-8563 com Sassá. Escritórios, Avenida Brasil, número 276, Sala 9, Boa Vista. Rua Ulisses Guimarães, número 868, Cidade Nova, Rorainópolis. Loja União, 19 anos. Junto com a população de Rorainópolis e sul de nosso estado. Informa a hora certa. De 12. Todos os dias, nós estamos juntos. Juntos na melhor programação, vivendo com muito mais emoção. Todos os dias, um toque de carinho no ar, amiga com quem eu posso contar. A rádio que me faz companhia, todos os dias. Alto Astral FM 91,9. A Rádio da Alegria. Brisa tocava sua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver na noite em que eu te amei. Azul, quando em silêncio por fim te beijei, azul, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu e em você posso ver a estrela que eu sempre sonhei. Azul, e esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei. Azul, tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. Azul,

dá pra esquecer a emoção que senti com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, viajantes da nossa BR-174 e que estão chegando em Boa Vista. Conheça e hospede-se no Hotel Farroupilha, o hotel de sua família. Conheça nossos apartamentos e preços. Apartamento de solteiro a R$140, de casal a R$160, duplo a R$170, triplo a R$230, quádruplo a R$270, quíntuplo a R$320. No Hotel Farroupilha são apartamentos com TV, Wi-Fi, frigobar e já incluso café da manhã de domingo a sexta, além de estacionamento próprio e seguro. À noite servimos caldeiradas, sabores variados e sopas. E o hóspede aniversariante do dia ganha uma caldeirada de presente. Hotel Farroupilha, na Avenida das Guianas, em frente à rodoviária. Disque reservas 3224-9499. Super bom de preço conquistou a cidade. Carne barata com procedência de qualidade. É no Sábado da Carne, do Super Bom de Preço. Aqui tem o melhor em carnes para o seu dia a dia ou pro fim de semana. Bife, R$24,99 o quilo. Patinho, R$24,99. E o nosso açougue segue o mais rigoroso padrão de higiene e limpeza. Bisteca bovina, R$25,99 o quilo. Ovos da granja, R$19,99 a cartela com 30 unidades. Carne de sol, R$29,99 o quilo. Bistecão do Assim, R$19,99. Cê tá maluco? Ah, barato demais. Calabresa Seara, R$24,99 o quilo. Arroz Tio Ivo, 1 quilo, R$6,35. Paleta com osso, R$19,99 o quilo. Ninguém tem esse preço. O quilo do Xambari, apenas R$4,99. Vem e aproveita o Sábado da Carne, do Super Bom de Preço. Avenida Ayrton Senna, bairro Suelândia, e na Rua Araguaia, bairro Novo Horizonte, em Rorainópolis. Lucena Agropecuária, produtos agropecuários em geral e moda Caltrim, adubo fórmulas NPK, ureia, fósforo, cobre, enxofre, calcário de ação rápida. Na linha Búfalo temos perfuradores de solo, roçadeiras, bomba costal, motorizada para veneno e lança de semente, bomba bateria e manual, arame liso e farpado, dobradiças, ferragens em geral, artigos de selaria completo, vestimentas e calçados infantil e adulto, vacinas Polistar e Raiva. Amigo produtor, não deixe de vacinar seu rebanho. Lucena Agropecuária, atendemos toda a região. Rua Paiva Brasil, centro de São Luís do Anauá, próximo à Autoescola JB e Detran. Contate-nos no telefone ou WhatsApp 959-8418-7046, 98412-3013. Fale com um de nossos atendentes. Tenha o melhor atendimento e preço de nossa região. AG Lavacar, quer uma lavagem com qualidade? Carro bem aspirado e entrega na hora marcada? Vem ao AG Car Lava Jato, na rua Pedro Daniel. Trabalhamos das 7 às 18 horas, de segunda a sábado. Lavamos carro passeio, caminhonete, motos, caminhões, micro-ônibus, tratores, lavagem simples e completa. AG Lavacar, seu carro lavado com cuidado que merece ter. Buscamos, deixamos seu carro ou moto. Disque AG Car Lava Jato, 991-51-1363. AG Car Lava Jato, rua Pedro Daniel, ao lado do Sarapó Areias. Fone 991-51-1363. Policlínica Zabolotsky. Aqui dispomos de médicos especializados. Atenção. Atendimento com Dr. Átila Bessa. Todos os dias por agendamento. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende sua consulta com médicos especialistas e exames nos telefones 95-99151-5919 e 3238-1442. Estamos localizados na Avenida Senador Hélio Campos, Centro. Policlínica Zabolotsky. A clínica da família. Amigo produtor rural, a Agropecuária Catarinense aqui em nossa cidade fica na BR-174, próximo ao posto Shell. Aqui você encontra tudo em ferramentas, medicamentos, produtos de selaria, defensivos agrícolas, rações para aves, suínos, bovinos, peixes, equinos, cães e gatos, milho inteiro e quebrado, cuim, farelo de soja e trigo, sal branco e mineral. Mega promoção no sal branco a R$25 em comemoração aos 3 anos de Agropecuária Catarinense. Vendemos motosserras e acessórios, botas e botinas, além de óleos e pneu, arame liso Gerdau R$680. Contate-nos 95-991-43-6834. Agropecuária Catarinense, BR-174, próximo ao posto Shell, ao lado da Itaipava. Agora na cidade você tem a Ronda Farma, na antiga Ultra Barato. Atenção, cobrimos qualquer preço e medicamentos da cidade. Toda linha de suplemento para academia com super desconto. Nosso horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 23 horas, aos domingos das 8 às 20 horas. Lembrando que temos caixa postal do Banco do Brasil. Rondo Farma, os melhores profissionais com mais de 15 anos de experiência no ramo. Estamos localizados na Avenida Iandar, ao lado da Master Clean, e na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart, em Roiranópolis. Não compre medicamentos sem antes passar na Rondo Farma. Pratas Macuxi, uma loja especializada em joias legítimas prata 925. Aqui você encontra pulseira masculina e feminina, colar, tornozeleiras, brincos, alianças e muito mais. Além de todo o nosso sortimento e variedades em pratas, também trabalhamos com peças personalizadas. Informações no contato, telefone e WhatsApp 95 99121-2242. Pratas Macuxi, Rua Pedro Daniel da Silva, 2123, Centro, em frente à JM Motopeças. A empresa funerária Rosa de Saron, com mais 5 filiais no estado, traz para Roiranópolis uma nova etapa nas modalidades de planos assistenciais funerários, com planos de assistência familiar que dão mais facilidades e qualidades no atendimento, dando cobertura em até 13 pessoas, atendendo todo o estado com parcelas acessíveis no carnê da loja. Trabalhamos também com construção de túmulos, serviços funerários e todo o segmento na área. Venha conhecer um dos nossos planos ou consulte um dos nossos vendedores nos telefones 95 99137-2633 e 95 99137-2631. Avenida Doutora Iandara, bairro Novo Brasil, próxima delegacia da Polícia Civil. Funerária Rosa de Saron. Tranquilidade para sua família na hora que ela mais precisa. Postos e combustíveis com bom atendimento e melhor preço. O trio Anauá Auto Posto. Contamos com 3 postos de combustíveis com alta qualidade e o atendimento que você e seu carro merece. Temos conveniência para melhor lhe servir. São Luís e Rorainópolis. Contam com a trilogia Anauá Auto Posto. No comando do amigo Nenezão. Avenida Perimetral em São Luís e em Rorainópolis. Ficamos em frente ao hospital na BR-174 e na Avenida Doutora Iandara. Centro. Aguardamos por vocês. Amatur Turismo, vamos fazer o que a gente sabe de melhor, levar você até o seu destino. Amatur Turismo, confira nosso horário de embarque. Rorainópolis, Manaus às 22h. Horário de atendimento, 8 às 12h, 14 às 17h30, 22 às 23h. A Amatur Turismo está em novo prédio, agora na nova rodoviária municipal. Informações, falar com a Micaele pelo fone 95-98407-7293. Agência Rorainópolis. Viaje de leito com conforto e segurança. Compre sua passagem sem taxas e sem juros pelo nosso site oficial www.amatur.com.br. Vai viajar? Então vai de Amatur. Transforme sua beleza na Clínica Capilo Especializada. Oferecemos os melhores procedimentos estéticos para realçar sua beleza natural. Conheça nossos tratamentos faciais e corporais realizados por profissionais de excelência. Oferecemos procedimentos faciais. Lipoplastia mais platisma, full face com secret, tratamento de acne, fazemos procedimentos não cirúrgicos, botox, preenchimentos faciais, rejuvenescimento e firmeza para rosto e pescoço, procedimentos corporais como redução de gordura e retração de pele, tratamento de celulite, estrias, flacidez e cuidados pós-operatórios. Nossos especialistas, doutora Silvana Ruiz da Silva, especialista em cirurgia e traumatologia, e doutora Lindalva Lima. Agende sua consulta 95991266611, Avenida Hélio Campos 2392, Cidade Nova, Rorainópolis. Clínica Capilo Especializada, onde sua beleza ganha vida. Atenção cliente, Alô Azeitovete Pet Shop está com uma mega promoção em artigos para pesca e rações. Confira: linha dourado 0,25, R$3, linha 0,30, R$3,50, linha 0,40 por apenas R$4. Panagem para malhador, linha 0,35, malha 40 milímetros, somente R$120. Linha 250 gramas e 500 gramas e fio torcido com preço super especial. Na Alô Azeitovete temos também várias molinetes, iscas artificiais, carabinas e pistolas de pressão, além de consultório veterinário e uma grande variedade em rações e artigos para seu pet. Ituvete Pet Shop, Avenida Doutora Iandara, número 3630, Pantanal, em Rorainópolis, em frente à Boa Vista Pisos e Revestimentos. Você conhece a Casa do Pão em nossa cidade? Sabe da qualidade e sabor maravilhoso que é o nosso pão caseiro? Você sabia que a Casa do Pão também tem para lhe atender bolo caseiro, salgados, tem refrigerantes, gêneros alimentícios, produtos de limpeza? Olha lá, também tem mel de abelhas, ração para galinha, ração para cães e gatos, xaropes naturais e o pão caseiro tradicional recheado com a qualidade e sabor que só a Casa do Pão tem, meu parceiro. Olha, na Casa do Pão funcionamos todos os dias e aos sábados das 18h30 até as 21h. Ligue e fazemos entrega do nosso pão caseiro e suas compras pelo nosso WhatsApp 99157-7173. Casa do Pão, o melhor sempre para você. Rua Cristal 1560, esquina com a Avenida Chico Rufino, ali no bairro Novo Horizonte. Siga também no Instagram, Casa do Pão 148. Loja União, 19 anos, junto com a população de Rorainópolis e sul de nosso estado. Informa a hora certa. 6h44. Aqui a música não para nunca. Não precisa você procurar. A sintonia certa é Alto Astral FM 91,9. Vamos sair do chão todo mundo aí, vamos? Vamos embora! Alô, galera da BBZ! Alô, meu povo! Nas palmas, nas correntes, no bar! Tô chegando no rodeio, procurando diversão. Tô traiado, tô no meio da galera de peão. Abre o breque, solta o bicho, deixa levantar a poeira. Bate palma e dá um grito, a galera tá bebedeira. É bebedeira, é bebedeira. Vamos lá, Anderson, olha aí, finalzinho de programa já terminou. Essa zoeira, essa zoeira. Essa música aí, hein? Nossa senhora, sexta-feira hoje, hein? Ai, ai. Aproveitei para sair daqui. Tem uma sequência bem aqui, ó, Munhoz e Mariano, copo na mão. Já. Munhoz e Mariano. Sai com copo na mão. É aquele lá do Camaro Amarelo, né, Munhoz e Mariano? Acho que sim. Músicas que ficam, né? Olha, a nossa amiga Rai pediu a música que Sonho por Sonho do Leandro Leonardo, a gente rodou agora há pouco. Foi, tocamos. Eu fiquei de falar no finalzinho da música, mas aí a gente conversando aqui passou, né? Conversando e com medo. Obrigada, viu, Raimundo, pela participação. Muito obrigado aí, nosso programa. Um bom dia, um bom final de semana pra você. Oi, bom dia. Toca a música 17 Camargo e Luciano, Apaixonada. Quem é? Será quem é? Quem é? O nome aqui não. Aí, puxa na bio. Não tem, lascou. Ui, I love. Vamos lá, a gente toca sim, com essa bem apaixonada aqui, né? Pode lascar uma da porreta que ela vai gostar aí, meu filho. Ai, Anderson, tá, obrigado. Vamos embora, né? Vamos embora, obrigado vamos aí embora. Pela... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Participando aí eu sumi algum instantinho aí, fui pra comer mesmo. Você lembra de... Vai comprar lá a merenda. Eu fui aí, arranjei uma cachorra na rua. Não, gente, uma cachorra literalmente. Aí depois a cachorra queria me morder. Ela é daquelas que faz amizade rapidinho, mas depois dá o bote. Toma. Danada. Obrigado, Zé Lima. Obrigado a você, ouvinte aqui do Manhã Sertaneja, por estarmos mais uma sexta juntos. E que Deus abençoe vocês, que seja uma ótima sexta-feira, por aqui pelo menos ensolarado em Rorainópolis, e desejamos a você tudo de bom e um bom fim de semana ao seu Almi, né, o pé do Uruguai, saúde, enfim, se for questão de doença, né, saúde pro senhor aí, seu Almi, que Deus abençoe, seu Raimundo Alves, a dona Meire, Nui, a Dalziza, Deri, Daniel, a dona Marinalva, seu Messias, enfim, o seu Chico Cano, o Canoeiro, a Raimunda, a dona Bié, todo mundo e aqueles que estão ligados aí, só nos curtindo, assim como a dona Baiana, a dona Socorro, a Luciara. Abraço, Zé Lima, obrigadão, meu querido, até sexta-feira que vem, se assim acontecer, a gente estará aqui, mas do mais, enfim, muitíssimo obrigado e tudo de bom na sua vida, tá, meu filho? Valeu, obrigado, Anderson. Olha, daqui a pouquinho tem aí, né, o Bom Dia Cidade. Um tal de magro. Muita música, muita coisa, né? Rapaz, tem muito quadro ali, né? Tem. Sobrecarregado aí, um tal de magro, uns cabra sem futuro, que não vale nada, não presta pra nada. Ô, é o magro. Dona Marilda. A mulher do cuscuz, apareceu aí, foi? Apareceu aqui, mandando aqui um áudio. Pão. Vamos colocar o áudio dela rapidez aqui. Pronto, bora aí. Vamos ouvir aqui rapidinho antes de terminar o programa. Bom dia, Zima. Já tá quase no fim, hein? Bom dia, já. Será que dá pra tu botar aí aquele hino da família? Ah, acho que é oração pela família. Abençoa, Senhor, as famílias. Padre Zezinho, né? Abençoa. Faz já uma mudança aqui, né? Valeu, mulher do cuscuz. Seu Raimundo Alves, o que é, seu Raimundo? Ele tá querendo arranjar confusão, ele. Esse mago não vale nada, viu? Aí, ó, viu? Só concordando. Obrigado, seu Raimundo Alves. Valeu, seu Raimundo, muito obrigado, viu? Obrigadaço pela participação. Seu Raimundo é uma gente boa demais. Gente, o seu Raimundo é da gente, mora no nosso coração. Nós aqui da emissora o admiramos muito. E o senhor se aguarde. Aliás, o senhor me aguarde. Me aguarde. Gente, olha, tenho todos um bom dia, um bom final de semana. Obrigadão aí pela sintonia, pela participação. Daqui a pouquinho aí o Boni já chegou por ali. Daqui a pouquinho o jornal. E aí a gente vai se despedindo aqui, desejando pra você um bom final de semana e até o próximo encontro. Vamos já colocar aqui, né? Vamos ver se a gente se acha aqui o Zezinho, né? O Padre Zezinho e a música Apaixonada da Mulher, né? Obrigado, gente! Valeu! Até a próxima! Zé. Tchau, tchau! Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. Passou no salão, fez o pé em mão. Agora ela tá solteira. Já é independente, sensual, mas é de... Se ela quer, ela vai, se não quer, ela... Ela pega seu carro, ela busca as amigas. Vai pra balada, fuma pinga. E cai sentada no colo, deitada no chão. Pegando calcinha, perdendo a noção. E o copo ainda tá na mão. Sentada no colo.

Policlínica Zabolotsky. Aqui dispomos de médicos especializados. Atenção, atendimento com proctologista e acupuntura com agendamento. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende sua consulta com médicos especialistas e exames nos telefones 95-99151-5919 e 3238-1442. Estamos localizados na Avenida Senador Hélio Campos, Centro. Policlínica Zabolotsky, a clínica da família. Super bom de preço! Super bom de preço, seu supermercado completo. Aqui, qualidade é o nosso compromisso. Do açougue ao hortifruti, as promoções imperdíveis. Estamos em dois endereços para melhor lhe atender. Na Avenida Ayrton Senna, bairro Suelândia, e na Rua Araguaia, bairro Novo Horizonte, em Rorainópolis. Transforme suas compras em experiências incríveis. Ligue agora 959-8419-0620. Super bom de preço. E lembre-se, ninguém vende mais barato. Deus acima de tudo. Super bom de preço! O que faz Roraima tá dando certo é ver o nosso exemplo vibrante de crescimento no agronegócio, na geração de empregos, no turismo e na atividade industrial. Na produção com a terra, Roraima é o estado que mais aumentou sua área plantada e o que menos desmatou, atraindo investidores para esta que é considerada a melhor fronteira agrícola em solo brasileiro. Merece destaque o maior programa de regularização fundiária do Brasil, que vem garantindo mais segurança jurídica e acesso a financiamentos para os nossos produtores. E também o projeto de produção de grãos em parceria com comunidades indígenas. Já são milhares de hectares plantados e mais de 150 comunidades beneficiadas. Esse é o resultado de um esforço contínuo que vem abrindo para Roraima um horizonte de oportunidades. Roraima tá dando certo e deve seguir em frente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Ei, você! A Assembleia Legislativa de Roraima quer ouvir a sua opinião na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, que vai orientar a lei orçamentária anual, definindo prioridades de investimentos, obras e ações do Estado. Participe da consulta pública. Acesse al.rr.leg.br e dê sua opinião. É seu dever de cidadão. Assembleia Legislativa, o poder do povo. Agora na cidade você tem a Rondofarma, na antiga Ultra Barato. Na Rondofarma você encontra serviços do Caixa Postal do Banco do Brasil. Saques, pagamentos, depósitos, sem fila de espera. No Caixa Postal do Banco do Brasil da Rondofarma você paga boletos, conta de água, luz, telefone, pagamento de INSS, IPVA, taxas do Detran e muito mais. Para pagar e receber com mais facilidade, use o Caixa Postal do Banco do Brasil da Rondofarma. Estamos localizados na Avenida Iandara, ao lado da Master Clean. E na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart, em Rondonópolis. Pai Filho Mato Peças. Estamos com super promoção. Limpeza de beco, injeção eletrônica até 160 cilindradas, só R$49. Faça aqui a revisão em qualquer marca de motos e cilindradas. Aqui na compra de óleo, pneu, kit câmara de ar, a troca é totalmente grátis. Promoção de óleo Mobil preto, R$28 e óleo Max por R$20. Aproveite. Os nossos amigos Mototax, ao consertar sua moto, ganha 10% de desconto nas peças. Pai e Filho Motopeças. Funcionamos de segunda a sábado, das 7 às 20 horas e aos domingos, das 7 às 12 horas. E atenção, aceitamos todos os tipos de cartão. Pai e Filho Motopeças, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao antigo Bar Parazinho. Fone 99158-373. Pra Panificadora Holidays vem, pra Panificadora Holidays vem, o melhor café da manhã. Pra Panificadora Holidays vem, pra Panificadora Holidays vem, sabor e qualidade igual não tem. Estamos situados na Avenida Otomar de Souza Pinto, número 340, bairro Andaraí. Vem pra Panificadora Holidays, sem dúvidas o melhor café da manhã da cidade é aqui. Promoção especial na HC Tintas, confira nossos preços. Vergalhões 5.023 reais, vergalhões 3/8 R$70, vergalhões 1/4 R$29, caixa de isopor 80 litros R$128, 100 litros R$165, 120 litros R$175, caixa d'água água entrou em promoção. 500 litros, R$320. 1.000 litros, R$450. Tintas acrílica, 3.600 a partir de R$35. Argamassa, R$25. Lâmpadas de LED, R$2. Treliça, R$35. Corre pra HC Tintas e aproveite. Loja União, 19 anos, informa a hora certa. 7:01. Para começar o seu dia bem informado, com notícias do Brasil e do mundo com credibilidade. Jornal da Manhã. Tudo em primeira mão para você. Está no ar, Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Está começando agora o Jornal da Manhã. Produção Central de Jornalismo Alto Astral. A apresentação, Boni Marinho. Confira os destaques de hoje. Haddad e Tebet defendem aceleração de agenda de corte de gastos. STF começa julgamento de sessão tributária agrotóxicos. Passageiro é preso com 2,5 quilos de ouro ao desembarcar no aeroporto de Boa Vista. Brasil registra 50 mil casos de agressões contra idosos. E o Jornal da Manhã começa com a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu anular as provas obtidas contra dois investigados pela Operação Lava Jato. A decisão foi tomada na terça-feira, dia 11, e beneficia os réus Glauco Colepiccolo Legatti, ex-dirigente da Petrobras, e Djalma Rodrigues de Souza, ex-diretor da Petroquisa, antiga subsidiária da estatal. As provas foram anuladas por serem baseadas nos sistemas Drauzio e MyWeb Day, mantidos pela empreiteira Odebrecht, para organizar o pagamento de propina a agentes públicos. As provas foram consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O colegiado seguiu o entendimento da relatora, ministra Daniela Teixeira, que também reconheceu a nulidade das provas. Na esteira do entendimento proferido pelo Supremo, o reconhecimento da nulidade do material probatório em análise deve ser tido por absoluto, afirmou a ministra. Em setembro de 2023, o ministro Dias Toffoli anulou as provas obtidas por meio dos sistemas da Odebrecht. A decisão teve impacto em todos os processos da Lava Jato. Além de terem sido analisadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, considerado parcial dos julgamentos de processos da operação, Toffoli entendeu que as provas não passaram por acordo de cooperação internacional. Fonte, Rádio Agência. Lula tem pior semana no Congresso, com derrotas em diversas áreas. As últimas duas semanas foram as piores do governo Lula 3 no Congresso Nacional até o momento. O presidente e seus aliados tiveram que amargar duras derrotas em sessões do Congresso, em comissões e no plenário, além de ver a oposição comandando a pauta no Legislativo. Saindo das chamadas pautas de costume, uma derrota ao governo foi a devolução, em partes, da MP que trata sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento. Apesar disso, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, mantém o otimismo. Diz que as derrotas fazem parte da democracia e que o certo é pensar em como resolver os impasses. Então, não tem nenhum prejuízo. O único prejuízo nesse momento era corrigir uma situação tributária. Para não dizer que há exageros quando se afirma que esse é um dos piores momentos de Lula junto ao Congresso, vamos elencar algumas derrotas sofridas nos últimos 15 dias. Na sessão do Congresso, vários vetos derrubados, entre eles o da saidinha. na CCJ da Câmara a aprovação da PEC das drogas, tema que o governo orienta contra. No plenário da Câmara, votado a urgência do projeto que equipara aborto ao crime de homicídio, uma pauta que o presidente diz verbalmente ser contra. Por fim, o presidente do Congresso Nacional deu um freio na área econômica, devolvendo uma MP que trata sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento ao governo. O tema tornou Haddad de queridinho da Faria Lima a ministro persona non grata, até mesmo entre governistas. No Legislativo ainda há uma percepção de que é a oposição que tem comandado a pauta, tanto da Câmara quanto do Senado. Para complicar ainda mais a situação do governo, o ministro das Comunicações, já cheio de problemas desde quando foi indicado, agora é indiciado pela Polícia Federal por corrupção. Ou seja, a semana termina sendo uma das piores para o governo Lula 3. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Após a devolução da medida provisória que pretendia limitar a compensação do Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS, o governo acelerará a agenda de revisão de gastos públicos, disseram nessa quinta-feira, dia 13, em Brasília, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Eles se reuniram para discutir o tema e reafirmaram a unidade da equipe econômica em torno do corte de gastos. Segundo o ministro, a agenda de gastos envolverá tanto despesas primárias executadas com arrecadação de tributos, financeiras desenvolvidas com recursos da dívida pública e do Banco Central, e gastos tributários, benefícios fiscais que impactam a arrecadação. O ministro desmarcou um seminário com investidores no Rio de Janeiro para se reunir com Tebet. Segundo Haddad, o Congresso Nacional está comprometido em lançar a agenda de revisão de gastos após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver trechos da medida provisória do PIS/COFINS. A fala de Haddad, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, ocorre numa semana de piora do mercado financeiro, diante de uma percepção de que o governo não consegue tocar uma agenda de corte de gastos. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo e o Congresso precisam entrar em um acordo até o fim de julho para que a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de pequenos municípios seja prorrogada. Fonte: Agência Brasil. STF começa julgamento de isenção tributária a agrotóxicos. O uso intensivo de agrotóxicos na produção agrícola opõe setores econômicos a agentes ambientais e de saúde. Nesta quinta-feira, as isenções fiscais a defensivos agrícolas esteve na pauta do Supremo Tribunal Federal por meio da discussão de uma ação direta de inconstitucionalidade. O PSOL questiona benefícios fiscais concedidos a produtos que, segundo o partido, prejudicam o meio ambiente e a saúde da população, como destacou a advogada da legenda, Giovana Patrício. O Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, recomendou em nota técnica de 2015 o estabelecimento de ações que visem a redução progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos, dentre elas o fim da isenção fiscal para esses produtos. Vale destacar que os trabalhadores rurais e comunidades indígenas e quilombolas são as mais atingidas pelo uso de agrotóxicos, devido a uma maior exposição ambiental, mas também o consumidor final, que ingere cotidianamente ingredientes ativos diversos através dos alimentos contaminados. Representantes do setor agrícola e da indústria negam que os alimentos produzidos com agrotóxicos prejudiquem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Também argumentam que os agricultores não usam mais ou menos defensivos por conta de incentivos fiscais, mas porque é necessário. Para o advogado da Confederação Nacional da Agricultura, Rodrigo de Oliveira, o fim dos incentivos pode impactar no preço dos alimentos. O Partido Pessoal move esta ADIM contra o convênio com o FAES número 100 de 97, contra o decreto 7.660, que desoneram de IPI e ICMS as operações que envolvam defensivos agrícolas, alegando inconstitucionalidades em virtude desse texto. A declaração de inconstitucionalidade aumentará em pelo menos 16 bilhões de reais o custo de produção de alimentos no Brasil. Por outro lado, a desoneração estabiliza os preços dos alimentos em patamares razoáveis, além de contribuir com a justiça social e com a segurança alimentar. Os defensivos agrícolas não são itens de luxo, opcionais. São insumos fundamentais e prioritários à produção agrícola. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Alguns países, como os da União Europeia, China e Estados Unidos, têm reduzido o uso de defensivos no plantio. No entanto, produtos proibidos nesses países são amplamente utilizados no Brasil. O julgamento no STF terá continuidade após realização de audiência pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Agora 7:11, o Jornal da Manhã faz um breve intervalo comercial. Não mexa no seu rádio. Não mexa no seu rádio. Você está na Legal 91,9. Alto Astral FM. Dor de cabeça. Dor nas articulações e no corpo todo. Febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba bastante água e não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. Criança segura. A maioria dos casos de intoxicação e envenenamento acontece dentro de casa. Alguns produtos, quando ingeridos, podem até causar a morte. Deixem locais altos, trancados e escondidos. Pesticidas, tintas, cosméticos, remédios e produtos como detergentes, ceras e desinfetantes. Cuidado, as crianças são atraídas pelas embalagens coloridas. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. Criança segura. A criança só deve atravessar a rua na faixa de pedestre ou em local seguro e de mãos dadas com um adulto. Ao desembarcar do ônibus, espere que o veículo pare totalmente e aguarde que ele se afaste para passar. Em dias chuvosos e à noite, utilize e coloque na criança roupas claras para que o motorista enxergue com mais facilidade. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Uma campanha da Rádio Alto Astral FM e Governo Federal. 19 anos de bom atendimento e o melhor preço. Loja União, informa a hora certa. 7:14. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Três pessoas da mesma família, sendo dois idosos de 70 e 72 anos e a neta deles, de 22 anos, foram feitos reféns durante um assalto na noite desta quarta-feira, dia 12, no bairro Santa Teresa, zona oeste de Boa Vista. As vítimas foram amarradas com cadarços e trancadas dentro de um quarto. Ninguém foi preso. O idoso de 70 anos relatou à polícia militar que estava deitado no quarto de uma edícula quando ouviu um barulho na residência principal. Depois, Ele foi surpreendido por três bandidos. Um deles estava armado e dois usavam balaclava, encobrindo o rosto. Os três suspeitos levaram a idosa de 72 anos e a neta para dentro do quarto da edícula, e lá todos foram amarrados pelos braços com os cadarços. Durante o crime, as vítimas foram ameaçadas. Na ação, os criminosos roubaram a caminhonete da família e celulares. Após eles irem embora, a família gritou por socorro e vizinhos acionaram o APM. Câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram quando os suspeitos invadiram a casa das vítimas, informou a polícia. A PM chegou a fazer buscas, mas nenhum dos três foi localizado. O caso foi registrado na Polícia Civil para investigação. Fonte G1 Roraima. Brasil registra 50 mil casos de agressões contra idosos. Em junho, o Brasil se mobiliza para o Junho Violeta, campanha para alertar e conscientizar sobre todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Segundo um levantamento realizado pela Universidade Federal Fluminense, só em 2023, o país registrou um aumento de 50 mil agressões contra idosos, se comparado com o ano anterior. Além da violência física, os idosos podem sofrer uma agressão silenciosa, a violência psicológica. O psicólogo da Coordenadoria de Saúde do Tribunal de Justiça do Pará, Manuel de Cristo, esclarece sobre essa forma de violência. A violência psicológica, ela pode ser bastante explícita, mas ela pode também ser muito sutil. Ela se dá de diferentes maneiras. Por exemplo, ela pode se dar por meio de humilhações, por meio de chantagem, por meio de desprezo, ignorando a pessoa, ignorando o idoso. Então, são diferentes tipos de manifestações, cujas manifestações têm consequências muito danosas para a pessoa que sofre. A pesquisa da universidade aponta que as regiões Sudeste e Nordeste lideram os números de agressões e as principais vítimas são idosas. O psicólogo pontua os efeitos devastadores da violência na vida dos idosos. Os danos para a saúde mental do idoso são diversos. Você pode ter, por exemplo, uma situação de ansiedade, de depressão, de tristeza, de mal-estar e até mesmo de um transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da gravidade, da intensidade, da frequência dessa violência psicológica que é cometida contra o idoso. Portanto, é preciso ter uma atenção muito especial ao idoso. Você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa procurando uma delegacia ou ligando no Disque 100. A ligação é sigilosa e atende todo o território nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados vai realizar na próxima terça-feira, dia 18, às 10 horas de Brasília, na capital federal, uma audiência pública para tratar sobre a futura exploração de petróleo na bacia sedimentar do Tacutu, em Roraima. O evento foi solicitado pelo deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, que relembrou que os ministérios de Minas e Energia, MME, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, devem divulgar uma manifestação conjunta para autorizar o leilão das áreas para a exploração de petróleo do estado até o primeiro semestre de 2025. Nossa esperança é que Roraima possa produzir petróleo, enfatizou Mota. Para o encontro, o colegiado convidou representantes dos dois ministérios, da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ANP, além do governador de Roraima, Antônio Denário do Progressistas, dos prefeitos Arthur Henrique, MDB, de Boa Vista, Jôner Chagas, do Republicanos de Bonfim, e Weston Raposo, do Progressistas, de Normandia, e 12 deputados estaduais. No requerimento que originou a audiência, Gabriel Mota destacou que o potencial transformador dessa região é imenso e ver a população de Roraima desfrutando de um padrão de vida elevado é um objetivo nobre e alcançável. Fonte Folha BV. Desconto de dívidas no Desenrola PJ pode chegar a 99%. Mais de 6.700.000 pessoas no Brasil possuem dívidas no CPF e no CNPJ. São as pessoas consideradas duplamente endividadas. O programa Desenrola Pequenos Negócios oferece uma oportunidade para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte renegociarem seus débitos com instituições financeiras. O aplicativo da Serasa reúne as ofertas de bancos e instituições participantes do programa Desenrola, que podem chegar a 99% de desconto para mais de 1 milhão de CNPJs. A especialista de educação financeira da Serasa, Clara Aguiar, afirma que as ofertas para limpar o CPF e o CNPJ ajudam a impulsionar o ambiente dos pequenos negócios. É uma grande oportunidade para as pequenas empresas, para os pequenos empresários, de quitar esses débitos, né, com desconto bastante agressivo, de equalizar as finanças da empresa e de cumprir o objetivo do programa, que é justamente fortalecer o ambiente de pequenos negócios e impulsionar o crescimento econômico. As ofertas estão disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome. A iniciativa do governo federal vai até 31 de dezembro. Podem participar MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$4.800.000 e dívidas em atraso há mais de 90 dias com instituições financeiras. Clara explica como negociar dívidas dessas empresas pelo aplicativo da Serasa. Basta baixar o aplicativo Serasa, fazer um breve cadastro ali gratuito, consultar seu CPF ou seu CNPJ. Caso tenha alguma dívida com desconto para o seu CNPJ ou para o seu CPF, ela já vai aparecer ali como um acordo disponível. E a partir daí você clica, segue as instruções e escolhe as melhores condições de pagamento para fechar o seu acordo. O valor médio dos débitos de pessoas jurídicas é de R$ 7.707, valor 45% superior à média das dívidas de CPF, que figura em R$ 5.312. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, informou nesta quarta-feira, dia 12, que já deu início ao atendimento da primeira condicionante de um total de 22, pelas quais o órgão é responsável, exigida no relatório do Ministério dos Transportes para viabilizar a reconstrução da rodovia BR-319. O órgão afirmou que deu entrada no Plano Básico Ambiental PBA junto ao IBAMA na última sexta-feira, dia 7. Antes mesmo da divulgação do documento, a imprensa ocorrida, o PBA é o primeiro passo para a concessão da licença de instalação da rodovia, segundo o relatório. O órgão tem atuado principalmente na gestão ambiental de todos os segmentos da rodovia, incluindo serviços de gerenciamento ambiental, supervisão ambiental de obras e serviços de manutenção. O órgão também ficou responsável por elaborar o programa de gerenciamento de riscos e plano de ação de emergência, perfilar a laser a faixa de domínio do território e executar os seguintes programas ambientais, programa de comunicação social, programa de educação ambiental, programa de monitoramento da qualidade da água, subprograma de monitoramento de fauna, subprograma de prevenção de colisão da fauna silvestre e programa de monitoramento e controle da faixa de domínio. O relatório apresentou um cronograma para o processo de elaboração do plano ambiental básico e do componente indígena. Segundo a tabela apresentada, o protocolo do PBA e o pedido de licença e instalação ocorridos agora em junho estavam previstos para ocorrer em maio. Portanto, iniciam com atraso. Os estudos para obtenção da licença de instalação estão em processo aditivo de prazo até o final deste ano. Fonte Roraima 1. Familiares de pessoas com deficiência protestam contra planos de saúde. Familiares de pessoas com deficiência, autismo e outros transtornos protestaram contra os planos de saúde nesta quinta-feira. O grupo relatou problemas como suspensão de tratamentos e cancelamentos de contratos. A fisioterapeuta Fabiane Simão, presidente da Associação de Mães Nenhum Direito a Menos, considera que para os planos de saúde o lucro está acima da vida. Alegam que estão tendo prejuízos, mas eles tiveram um lucro de 343% agora, enquanto eles estão excluindo beneficiários selecionados dos seus planos. Esses abusos que eles vêm cometendo, que já passaram, na verdade já ultrapassou de abuso, eles ganhando lucro em cima da vida de pessoas que realmente precisam de saúde para um serviço que elas pagam. Segundo os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais de 75% das empresas do setor tiveram resultado positivo neste primeiro trimestre, contra 73% apurados entre outubro e dezembro de 2023. De janeiro a março deste ano, o lucro líquido das operadoras de plano de saúde, resultado que considera os ganhos financeiros de uma empresa, ficou acima dos 3 bilhões de reais. Este é o melhor resultado para os três primeiros meses de um ano desde 2019, antes da pandemia de Covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Agora, 7:28, o Jornal da Manhã fica por aqui. Bom dia a todos. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã. Fique agora com mais um programa líder de audiência da Rádio Alto Astral FM. Super bom de preço conquistou a cidade. Carne barata com procedência de qualidade. É no Sábado da Carne, do Super Bom de Preço. Aqui tem o melhor em carnes para o seu dia a dia ou pro fim de semana. Bife, R$24,99 o quilo. Patinho, R$24,99. E o nosso açougue segue o mais rigoroso padrão de higiene e limpeza. Bisteca bovina, R$25,99 o quilo. Ovos da granja, R$19,99 a cartela com 30 unidades. Carne de sol, R$29,99 o quilo. Bistecão do Açougue, R$19,99. Cê tá maluco? Ah, barato demais. Calabresa Seara, R$24,99 o quilo. Arroz Tio Ivo, 1 quilo, R$6,35. Paleta com osso, R$19,99 o quilo. Ninguém tem esse preço. O quilo do chambari, apenas R$4,99. Vem e aproveita o Sábado da Carne do Super Bom de Preço. Avenida Ayrton Senna, bairro Suelândia, e na Rua Araguaia, bairro Novo Horizonte, em Roraimópolis. O Trio Anauá Auto Posto tem conveniência especializada para a venda de baterias para carros e caminhões, além de revenda Fogás. Peça sua botija, litro de óleo, tambores de combustível e outras variedades. Você encontra nas conveniências dos postos Anauá, Avenida Perimetral em São Luís e em Roraimópolis. Ficamos em frente ao hospital na BR-174 e na Avenida Doutora Iandara, Centro. Aguardamos por vocês. Agora na cidade você tem a Rondofarma, na antiga Ultra Barato. Atenção, cobrimos qualquer preço em medicamentos da cidade. Toda linha de suplemento para academia com super desconto. Nosso horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 23 horas, aos domingos das 8 às 20 horas. Lembrando que temos caixa postal do Banco do Brasil. Rondofarma, os melhores profissionais com mais de 15 anos de experiência no ramo. Estamos localizados na Avenida Iandara, ao lado da Master Clean, e na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart em Rondonópolis. Não compre medicamento sem antes passar na Rondofarma. AG Lavacar. Quer uma lavagem com qualidade? Carro bem aspirado e entrega na hora marcada? Vem ao AG Car Lava Jato, na rua Pedro Daniel. Trabalhamos das 7 às 18 horas de segunda a sábado. Lavamos carro passeio, caminhonete, motos, caminhões, micro-ônibus, tratores, lavagem simples e completa. AG Lavacar, seu carro lavado com cuidado que merece ter. Buscamos, deixamos seu carro ou moto. Diz que AG Car Lava Jato, 991-51-1363. AG Car Lava Jato, rua Pedro Daniel, ao lado do Sarapó Areias. Fone 991-51-1363. Ei, você! A Assembleia Legislativa de Roraima quer ouvir a sua opinião na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, que vai orientar a lei orçamentária anual, definindo prioridades de investimentos, obras e ações do Estado. Participe da consulta pública. Acesse al.rr.leg.br e dê sua opinião. É seu dever de cidadão. Assembleia Legislativa, o poder do povo. 19 anos de bom atendimento e o melhor preço. Loja União, informa a hora certa. Os comentários e falas neste programa são de inteira responsabilidade de seus apresentadores e não representa necessariamente o pensamento desta emissora. Começa agora. Programa Policlínica Zabolotsky. Sua saúde ocupacional e segurança no trabalho. O Policlínica Zabolotsky. Aqui dispomos de médicos especializados. Realizamos procedimentos como ultrassons, preventivo, eletrocardiograma, mapa, eletroencefalograma, além de todos os exames laboratoriais. A Policlínica Zabolotsky conta também com realização de pequenas cirurgias como retirada de sinais, cirurgia de unha encravada, retirada de cistos e outros. Ligue e agende sua consulta com médicos especialistas e exames nos telefones 95-99151-5919 e 3238-1442. Estamos localizados na Avenida Senador Hélio Campos, Centro. Policlínica Zabolotsky, a clínica da família. Todo dia que passa, eu tenho mais certeza que Deus está na minha vida, porque eu me sinto muito feliz por ter conseguido me achar na profissão. A minha profissão principal é a saúde. Poder ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, é o que move a Policlínica Zabolotsky. E quando nos deparamos com pessoas que pensam do mesmo jeito, aí com certeza conseguimos realmente atingir o auge. Se uma pessoa já consegue fazer muito, imagina uma equipe toda. Bom dia, equipe da Policlínica Zabolotsky. A Maria, a Eleusa, Manel Neisson, Francineide, e aí, tudo tranquilo? Bora arrochar, que hoje é sexta-feira, sextou. E a Policlínica Zabolotsky está à sua disposição para poder cuidar do que existe de mais precioso na sua vida. Estava ainda escutando hoje pela manhã, tudo passa, as casas da gente daqui 30, 50 anos, talvez não estaremos mais aqui, outras pessoas vão estar usando o nosso carro, o carro vai ser desmanchado, vão estar retirando os nossos retratos das paredes, reformando as casas, demolindo, construindo casas maiores. E a vida é assim. Por isso dá importância o dia de hoje. Coloque na sua vida só o que há de mais importante. E em primeiro lugar está Deus, com certeza. E depois é você. a sua família, a sua saúde. É por isso que a Policlínica Zabolotsky, ela se orgulha de ter essa gama de pessoas que pensam da mesma forma. Lá nós realizamos ultrassom obstétrico, realizamos também ultrassom abdominal total, e com vários médicos, preventivo, biópsia, exame laboratorial, glicose para ver se tem ou não açúcar, colesterol total e triglicerídeo, e tem o HDL, LDL, VLDL, que são 5, para ver se de repente como é que está a sua, o seu sangue, se não está tendo entupimento de... Eita, é muito bom a gente conversar com as pessoas, é muito bom a gente orientar as pessoas e depois identificar a felicidade, a saúde nos olhos. Porque quando nós estamos com saúde, nós estamos felizes, sem saúde não tem como, não tem como. Então lá realizamos colesterol total e triglicerídeo. Não deixe entupir suas veias, corra até a Policlínica Zabolotsky, fale com o seu médico e peça os exames laboratoriais, porque exames laboratoriais é na Policlínica Zabolotsky. De repente a pessoa pensa assim, mas e o meu fígado como é que tá? Aí tem o TGO, TGP, bilirubina, que vai estar verificando o funcionamento do seu fígado. Se tiver alguma disfunção no seu fígado, com certeza você vai estar sendo sinalizado pelo seu fígado, né? O fígado, ele é um nosso celeiro, é lá onde fica as nossas quilagens, lá onde fica é a nossa despensa. Muita coisa no fígado. O fígado, todos os órgãos são importantes, mas o fígado é um órgão nobre que faz parte da pressão arterial. Então não adianta estar apenas cuidando do colesterol total, do triglicerídeo, da diabetes. Tem que dar uma visualizada no seu fígado. Aí tem outros marcadores, fosfatase alcalina, nós temos amilase, lipase, que vai verificar pâncreas, mas tudo isso não tem sentido se você não passar antes com um profissional da área da saúde para verificar sua situação clínica, identificar suas fragilidades. É por isso que a Policlínica Zabolotsky, ela não corta etapas. O que que ela faz? Ela passa pelas etapas que são as etapas que devem acontecer. Não adianta fazer uma bateria de exames sem ter uma identificação, uma necessidade. De repente, a fragilidade genética está em marcadores tumorais e você vai lá e faz o exame de glicose, colesterol, triglicerídeo, tudo normal, e você não fez os exames que deveria ter sido feito. Porque nós, da Policlínica, visitamos famílias também. Trabalhamos com home care. Nós vamos até as casas. Tanto eu quanto a Maria também vai às casas cuidar das pessoas. Nem todos conseguem vir até a Policlínica Zabolotsky. Quando elas não conseguem vir, nós vamos até elas. Isso é algo que vai deixando um legado, que a Policlínica, ela realmente tem a preocupação com o seu paciente, ela dá acessibilidade às pessoas. E isso tudo nós falamos de peito aberto, porque falamos a mesma língua. E quando eu falo de profissionais, nós temos vários profissionais que atendem lá na Policlínica Zabolotsky, mas terminando a questão dos exames, aí você precisa saber quais são as suas necessidades. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não tenho dinheiro para consulta. E aí o que que ela faz? Ela vai lá e faz um check-up. Tem mais de 5 mil exames que realizamos lá na Policlínica Zabolotsky. Você sabia disso? Talvez não sabia, né? Mas então, são muitos exames mesmo. Hoje são... E aí tem a necessidade de fazer uma consulta clínica, identificar as fragilidades e poder solicitar os exames necessários. Tem situações que dentro da anamnese, da verificação dessa questão clínica, não é nem os exames laboratoriais que é necessário, de repente precisa realizar um ultrassom, uma ultrassonografia, talvez tenha que fazer um raio-x de tórax, ou enfim, do membro específico. Às vezes não é nem um raio-x, nem... E você já pagou um monte de exames, tua necessidade de uma ressonância, uma tomografia. E a Policlínica Zabolotsky trabalha com resultado. É por isso que ela é líder. Exatamente. É líder na região sul do estado porque ela se diferencia no resultado. Se você gastar R$2 ou R$2.000, se você pode estar gastando R$2 e tendo resultado, como você pode estar gastando R$2.000 e não ter resultado nenhum. 5.000 exames não vai ser R$2.000, não. 5.000 exames vai dar muito mais. E você vai estar... Aquela história, se você vai procurar um alimento, você não vai procurar no quarto, você vai procurar na despensa. Então, determinados marcadores tumorais, determinados sinais bioquímicos ou fisiológicos, você precisa primeiro fazer uma avaliação, uma anamnese. E essa anamnese só se faz com uma consulta clínica, e é lá na Policlínica que estão os melhores médicos nessa questão de consulta clínica. Tem o Dr. Atila, tem o Dr. Dimião e tem outros médicos que trabalham nessa parte clínica. Identificando as fragilidades, vai se solicitar exames, ou vai fazer encaminhamento, ou vai se passar medicação. Aí você tem o retorno, né? Então, tem a doutora Simone, que é cardiologista, que é fantástica, e todos os outros médicos. Nós listamos pessoas que gostam de cuidar das pessoas. Eleja um dos nossos médicos da Policlínica Zabolotsky e faça a diferença no que existe de mais precioso, que é a saúde. E além disso, nós temos outros exames. Claro, outros exames. Nós temos mapa, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria. Isso tanto na área da medicina ocupacional, como na área clínica também. E hoje o meu abraço especial... Eita, ele achou que eu tinha esquecido dele. Seu Antônio, e aí, seu Antônio? Pensa num cara arrochado. Seu Antônio, mas diz o seguinte, diz ele assim, é só tu falar que é o Antônio Piauí, do loteamento João de Barro, que todo mundo conhece ele. Mas quem conhece mais ele mesmo é a Maria do Socorro. Rapaz, pois eu tive ontem, resolvendo uma situação de saúde, mas eles... E o que que eu descobri? Que seu Antônio Piauí, como é conhecido, ele descobriu Dona Maria de Socorro, foi pela internet. E foi rondando a casa e se chegou e pensa num casal de namorado. Um grande abraço, Piauí e a Dona Maria do Socorro. É só para nós estar... dando uma descontraída, mas fique ligado. Pessoal, não deu certo hoje, nós íamos fazer aqui um podcast, nós íamos aqui estar com o Jorge, estar com o Dr. Christian, mas a virose não larga do homem, rapaz. Nós numa outra oportunidade, com certeza, nós vamos estar com esses profissionais fantásticos, dando mais ânimo, ainda mais autenticidade para o nosso programa, dando mais informações, trazendo mais novidades para você. Fique conosco. Você está na melhor. Rádio Alto Astral FM. I surrender all to Him I freely give. I will ever love Medicina ocupacional e segurança do trabalho é com a Policlínica Zabolotsky, especializada em medicina ocupacional e segurança do trabalho, dedicada a promover saúde e segurança no seu ambiente de trabalho. A Policlínica Zabolotsky realiza exames clínicos, admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, exames laboratoriais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, audiometria ocupacional, acuidade visual. Contamos com uma equipe de profissionais capacitados e atualizados nas áreas de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Policlínica Zabolotsky, localizada na Avenida Senador Hélio Campos, 2200, em frente ao Corpo de Bombeiros. Fone 95-3238-1442. WhatsApp 95-991-51-5919. E nosso assunto que nós estávamos tratando era a questão renal. Temos dois rins, do lado direito, do lado esquerdo, e os rins fazem a nossa filtração. Mas você precisa beber líquido, né? Se não beber líquido, não tem jeito. Falando em beber líquido, nós damos uma parada. A gente vai até a Colina também. Pensa que não? Um grande abraço à Vila Colina, o pessoal de lá. Nós damos uma... Na volta, nós paramos lá no Alain e na Núbia. Rapaz, mas é uma arara que tem lá, mas ela tem lá. Ela escolheu a casa para viver. Ela está livre na natureza. Mas, rapaz, já vou dar uma avisada. Se para lá para beber uma água, a bicha, ela tem ciúme, viu? Ela dá um voo rasante e a gente acaba ficando um pouco assustado. Um grande abraço ao Alain e à Núbia, um casal espetacular. E é de lei, quando nós vamos à Colina, damos um pulinho na Colina, nós chegamos lá com a Núbia e com o Alain, que sempre tem uma água geladinha. Ei, quando não, uma galinha caipira. Pensa, aí a coisa fica completa, né? Mas então, nós falando da água, falei da questão da parada que nós damos lá no Alain e na Núbia, e eu quero falar para vocês que é necessário todos os dias bebermos a nossa cota de água. Se tiver frio, se tiver quente, se tiver nublado, chuvoso, não importa não. Como que o organismo vai fazer a filtração se ele não consegue ter o volume de líquido? Ele acaba retornando todas as toxinas, todas as substâncias que devem ser eliminadas pela urina, que são dejetos, que são substâncias não aproveitadas. Elas precisam de água. Eu sempre falo, é igual você ir fazer o número 2 e não ter descarga para puxar, não vai dar certo, não vai descer. Então, todo dia, quando nós nos alimentamos, já falamos sobre o trato digestório, lá no nosso organismo tem um metabolismo, onde existem sobras de ureia, creatinina, ácido úrico e outras substâncias que são agressivas no nosso organismo. E aí, se você não tiver volume de líquido, o organismo não consegue dissolver, diluir, Sem falar que os cálculos renais se formam pela concentração da urina. Como assim? Concentração e acidez. Então, quando nós bebemos um refrigerante que é extremamente ácido e ainda tem muito açúcar, todo esse descontrole do pH acaba acontecendo. E quando você acaba não tomando água, só tomando refrigerante... A gente fala da Coca-Cola, mas todos os refrigerantes gaseificados, eles têm essa função de acidez, acidificam o organismo. E pior que nós, não notamos que acontece isso, porque a Coca-Cola bem gelada, ela só presta se for bem gelada. E isso aí acaba acontecendo um grande mal dentro do organismo, onde a acidez... E aí a pessoa não bebe a água e bebe a Coca-Cola, outro refrigerante, acaba acontecendo o quê? Acidificando, deixa um meio próprio para... para a formação de cálculos renais e cálculos biliares. Você sabia disso? Pois é. Aí o que acaba acontecendo? Toda vez que você ingere essa bebida, toda vez que você deixa de beber água, você concentra, a urina fica concentrada. Eu sempre falo do exemplo, tu pega um cafezinho bem forte, doce e amargo, doce e forte, coloca numa xícara grande, preenche com água quente, vai virar um chafé. Porque a dose é a mesma, mas a concentração foi colocado pouca água, muito pó de café, muito açúcar, então ficou um café concentrado. Você bebe isso, isso lhe causa uma agressão muito grande. Não estou falando da dosagem daquele copinho de café, mas é a concentração. Todas as mulheres, todas as donas de casa sabem que se você quiser lavar a roupa de uma forma mais intensa, você precisa botar mais sabão na máquina, não é não? Isso acontece do mesmo jeito no nosso organismo. E aí, com a acidez e aquelas determinadas substâncias que são predisponíveis a cálculos renais, acaba se concentrando dentro do organismo, dentro do sangue. Isso faz com que a pessoa vá formando cálculo renal. E depois do cálculo renal formado, ou cálculo biliar formado, toda vez que o sangue concentrado passar por aquele local, vai se agregando, vai se juntando, vai grudando mais moléculas daquela substância. Então, como é que você faz para conseguir resolver essa situação? Você precisa tomar bastante água, água, todos os dias. Muita água para quê? Para diluir e para o cálculo renal não se formar. É urato, oxalato de cálcio, fosfatos amorfos, todas essas coisas, ácido úrico. O cálculo renal, ele tem várias identidades. Vai depender de qual substância está sendo hiperconcentrada no seu organismo, vai formando os cálculos renais. E por que eu falo isso dos cálculos renais? Eu falo dos cálculos renais porque estamos falando dos rins, estamos falando sobre a confirmação. E como confirmar se a pessoa tem ou não cálculo renal? É na Policlínica Zabolotsky, onde existe o aparelho de ultrassom extremamente sensível e profissionais altamente qualificados, treinados e atualizados para poder identificar o tamanho da pedra, o local da pedra. É fantástico. Fantástico, eu todos os anos eu faço meu ultrassom geral. E é muito bom a gente saber que tá zero, zero, zero, zero, zero, zero mesmo. Graças a bom Deus, isso é algo que me motiva todos os dias, sem pressão alta, sem diabetes, sem colesterol. Você sabe que eu não sou muito gordo não, né? Até o doutor Edmil tava brincando um dia desse, rapaz, se não tivesse o magro, tu ia ser o magro da rádio, mas até aí eu disse assim, não, tem o magro e tem o seco, mas é brincadeira. Pois é, pessoal, é essa forma descontraída que a gente fala de assuntos muito sérios. E o rim, ele pode ter lateralidade. Como assim? Um lado do rim pode ser maior do que o outro. Um lado do rim pode ter uma pedra, pode ter um cisto, do outro lado do rim pode não ter nada. Isso vai fazendo com que os rins começam a trabalhar de forma descompassada. Quando um acaba cansando, o outro assume. Mas aquela situação renal acontece quando você não toma de conta na hora certa. Essa é a questão, você trabalhar na questão preventiva. E você saber, se você tem uma pedra, você começa a mudar a sua forma de viver, você começa a mudar a ingesta de líquido, Você coloca uma garrafa lá na sua geladeira e toma aquela garrafa isoladamente, você mesmo. Você leva, compra. Hoje nós temos garrafas térmicas, temos copos térmicos. Só não bebe água, só não cuida da saúde quem não quer. E a água é imprescindível, 65%. Se espremermos ao nosso corpo, 65% é água. Não é músculo, não é osso, não é pele, não é cabelo, é água. Então nós precisamos estar hidratados. E eu falo tanto da hidratação porque agora tem a virose e isso não é motivo também de você não beber água. Então, na Policlínica Zabolotsky, é o local que identifica como está seu rim direito, como está seu rim esquerdo, se tem alguma situação que está sendo interferindo. Ele também na consulta médica, claro que lá na Policlínica tem consulta médica, e aí a identificação, primeiro é a consulta, depois você vai ser encaminhado para a questão do ultrassom. Como eu estou falando aqui de diagnóstico de rim, eu já estou entrando direto no ultrassom, tá? Mas pode ser que sejam problemas ligados à questão da pressão arterial, pode ser que tenha algum câncer esteja começando, que você possa estar combatendo e ficando convivendo mais com a sua família, com o que você mais gosta. Então, tudo que você faz de forma preventiva, você consegue resolver. Não dá para empurrar a saúde embaixo do tapete, não, como a sujeira, não. Porque quando você se dá de conta, pode ser tarde. Vá até a Policlínica Zabolotsky para que possamos fazer diferença na sua vida, na sua família, e que nós possamos passar a fazer parte dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Curto muito esse final de semana. Bebam bastante líquido para que possam ter ainda mais saúde. Há muitos quilômetros que a gente ouve essa música. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. De lá pra cá, nós caminhoneiros vem carregando o Brasil nas caçambas, nas carrocerias. Também puder, sem ferrovia, o jeito foi fazer de nós as locomotivas do progresso. Ei, trembanço, mas tamo aí. Enquanto tiver uma boa carga, o negócio é rodar e contar história. E a gente também tem estrada para contar. Uma homenagem do seu senador Chico Rodrigues a todos os amigos caminhoneiros. Policlínica Zabolotsky. Aqui dispomos de médicos especializados. Atenção, temos psicólogo todos os dias por agendamento. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende sua consulta com médicos especialistas e exames nos telefones 95-99151-5919 e 3238-1442. Estamos localizados na Avenida Senador Hélio Campos, Centro. Policlínica Zabolotsky, a clínica da família. Mecânica TT. Está à procura de uma oficina com ética, honesta e com preço justo? É aqui. Venha para a Oficina Mecânica TT e conheça nossos serviços: troca de óleo, troca de correia dentada, embrenhagem, escapamentos, freios, cabeçotes, caixa de direção, caixa de marcha, suspensão, injeção eletrônica e muito mais. A Mecânica TT tem óleo e filtro para o seu veículo. Mecânica TT. Trabalhamos com veículos a gasolina e diesel, nacionais e importados. Temos profissionais capacitados para cuidar bem do seu carro. Mecânica TT, estamos na Avenida Brasil, por trás da Tornearia Central. Mecânica TT, fone 98402-9869. Neste sábado, dia 15 de junho, haverá um torneio de futsal masculino na quadra da Escola 1º de Maio, no Distrito do Equador, a partir das 13 horas. Premiação: primeiro lugar, R$1.000. Segundo lugar, R$500. Terceiro lugar, duas caixinhas de cerveja. Inscrições: R$100. Reinscrição: R$70. Apoio: deputado Jorge Everton, conselheiro Rodrigo, Samuel Alho, Ronaldo Saldanha, Frank Albuquerque, personal trainer e Porco do Equador. Organização Fanfarra 1º de Maio. Não esqueça, é neste sábado, dia 15 de junho, torneio de futsal masculino a partir das 13 horas na quadra da Escola 1º de Maio, no Distrito do Equador. Na Capelo de Luz, você transforma sua casa, apartamento ou escritório em um oásis de funcionalidade e estilo com a nossa ampla seleção de utilidades domésticas. Para a dona de casa que valoriza a praticidade sem abrir mão do bom gosto, oferecemos uma variedade incomparável de produtos, inclusive para cama, mesa e banho. Além disso, cortinas e varões, espelhos e tapetes adicionam o toque final perfeito para qualquer ambiente, elevando a elegância e o conforto. Visite-nos hoje e torne sua casa um lugar ainda mais especial. Capelo de Luz, localizada na Avenida Senador Hélio Campos, ao lado da Clínica Capelo Odontologia Especializada. Agora na cidade você tem a Rondofarma, na antiga Ultra Barato. Na Rondofarma você encontra serviços do Caixa Postal do Banco do Brasil. Saques, pagamentos, depósitos, sem fila de espera. No Caixa Postal do Banco do Brasil da Rondofarma, você paga boletos, conta de água, luz, telefone, pagamento de INSS, IPVA, taxas do Detran e muito mais. Para pagar e receber com mais facilidade, use o Caixa Postal do Banco do Brasil da Rondofarma. Estamos localizados na Avenida Iandar, ao lado da Master Clean, e na Avenida Iton Senna, em frente ao Smart, em Roiranópolis. Atenção, atenção! Quem busca Alto Posto União em Caroeb. Os moradores de Entre Rios e Caroeb, proprietários de carros, motos, caminhões e tratores. O seu posto União, sobre direção do amigo Nenenzão. Alto Posto União em Caroeb. Aqui, seu posto conta com a qualidade e garantia em seus combustíveis: gasolina, óleo diesel, óleo para motor de carros e caminhões, gás, Amazon Gás, baterias para todos os veículos e venda de tambores para combustível. Equipe treinada para melhor lhe atender. Alto Posto União, com a administração do amigo Nenezão. Isso é garantia de combustível de qualidade. Loja União, 19 anos, em forma, a hora certa. 84. Os comentários e falas neste programa são de inteira responsabilidade de seus apresentadores e não representa necessariamente o pensamento desta emissora. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Agora, o seu bom dia se torna um excelente dia. No ar, programa Bom Dia Cidade. Oferecimento Anauá Auto Posto, Avenida Perimetral em São Luís, Lojas União, Avenida Doutora Iandara. Baratão tem de tudo. Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174. Fone 3238-2426. A maior promoção do ano. Realize seu sonho de cursar uma faculdade com a qualidade Unicesumar. Sem taxa de matrícula, sem taxa de vestibular. Primeira mensalidade super reduzida. Demais mensalidade só R$149. É isso mesmo. É a Black Week da Unicesumar. Mas corre, que é por tempo limitado. A Unicesumar, Rorainópolis, fica na Rua Maranhão, número 369, Centro. Fone Whats 984-22-7337. Elojoaria e Universaria Abraão, na Avenida Senador Hélio Campos, em frente ao Alto Posto Mocapel, em Rorainópolis. Fone 991359797 e 991250707. Casa da Roça, fone 959-9177-4545. Em Boa Vista, Avenida Venezuela, número 16, sala 10, bairro São Vicente, fone 959-9140-2013. Magnara Construções, Avenida Ayrton Senna, antigo arado agroindustrial. Com os motoristas saem da Autoescola Rorainópolis. Autoescola Rorainópolis, Rua Ulisses Guimarães Centro, fone 3238-1486 ou 991517780. Você, motorista de carro ou de moto de Rorainópolis e região, agora já tem uma empresa para fazer e instalar placas de veículos e motos, placas tradicionais e a Mercosul, hoje exigidas pelo Detran. Venha a GK Placa Mercosul, Ulisses Guimarães, número 2107, centro, ao lado da Autoescola Rorainópolis. Fone 3238-1486 ou 991257736. Fale com Glaucio Macedo ou Andréia. Bom dia! Sua manhã ainda mais alegre aqui pela Rádio da Alegria. Programa Bom Dia Cidade. Chega pra cá, Anderson Santos, o Magro. Chamou, chamou, cheguei, cheguei. Comece o dia com motivos o suficiente para seguir. Deixe que os fatos e os acontecimentos falem por si. Mensagem do dia. O poema diz assim: nunca é tarde. O tempo, meu povo, o tempo se escorrega despretensiosamente, não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo. E acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Oh. Cidade. Ô, gostosa! Deliciosa! É maravilhosa! Tô falando da loura, galera! Sei que a loirinha geladinha é gostosa de tomar. Ai, também sei que a loirinha bem quentinha é boa de namorar. Que veio do sul. Que abundância, hein? E aí, preparado pra viver mais um dia aqui comigo no Bom Dia Cidade? Mais uma manhã gostosa, maravilhosa. É a loirinha do tchan, é a dança do bumbum agora. Depois eu vou puxar a dança da cordinha. Eu quero ver você passar por debaixo da cordinha aí também, tá bom? Então, chegando então, Bom Dia Cidade, comigo Anderson Santos, o Magro. Olha, a gente vai voltar no tempo aí neste primeiro bloco com as músicas do ano 2000, início dos anos 2000. Então a gente vai trazer uma mistureba boa, claro. Começando aqui com o Tchan, que tem muitas, né? Muitas músicas tops. Eu creio que Luca, tu nem aí, é Luca, né? Tu nem aí, eu vou puxar pra cá também. E tem a galera do Parangolé aí que canta um tchaco no tchu. E também tem ele, Léo Santana. A sua amiga metida, Santinha, dedica pra ela, vai. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Tomou, mas já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Oh. Esse é Léo Santana, o cara que passou pelo Parangolé também. E hoje canta em carreira solo. Faz o L, faz o L. Que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, abastece o combo que ela desce. Então, sul do estado, bom dia Rorinópolis, bom dia aos bairros aqui, sejam eles os mais próximos, os mais distantes aqui do centro, das principais avenidas de Rorinópolis, bom dia amiga e meu amigo ouvinte. E um bom dia pra você, lá de Entre Rios, bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo? Espero que sim! O quê? Acabou a bebida sandinha. Come on, baby. Com a garrafa de uísque a sandinha. Com a garrafa de tequila sandinha. É, a Santinha perdeu o juiz e ela bebeu e ficou louca. Ela quer o quê? Ai. Desce o combo que ela desce. Desce. Então, bom dia, São João da Baliza, São Luís, Novo Paraíso. Vai o alô pra ele, seu Raimundo Alves, no 500 Novo Paraíso. Deixa eu ver aqui o zap, ver se ele tá por aqui já. Deixa eu ver. Eu acho que é ele ali. Meus olhos estão muito embaçados. Meus olhos estão embaçados. Mas eu creio que é o seu Raimundo Alves aqui com áudio. Obrigado, seu Raimundo Alves. Ou não é? Não é não. Eu tô enganado. Meus olhos estão embaçados. Não é não. Mas um abraço pro seu Raimundo Alves, Antônio do 500. Bom dia. Alô, Marcinho Pereira, Equador, Nova Colina e Jundiá. Pra você, internauta, muitíssimo bom dia. Então, sextou. Oh, yes. Sextou, com tudo. Hoje, 14 de junho de 2024, está no ar o seu programa Bom Dia Cidade, comigo Anderson Santos, o Magro, até meio-dia. Chega junto no 991-550099. Aqui tá ensolarado, e por aí, tá ripangalejando ou tá sol também? A gente tem o Fala Que Eu Te Escuto, tem o Fala Povo, tem o Top 5 da semana daqui a pouco e também o Você Pediu. 991-550099. Vamos curtir? Simbora. É, essa aí é pra decolar, compadre. Eu tô falando do avião loiro que vem aí, é. Altura. Ninguém segura. Mas que loirinha danadinha, danadinha mesmo. Tem 60 de cintura, assim mesmo. Gostosura. 105 de bundinha, é verdade. Bonitinha. 1,70 de altura. Ninguém segura. Mas que loirinha danadinha. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a loirinha quebrar. Oi, abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a galera virar. Abre a roda e deixa ela entrar. Então, de carinha, vai. De altura, ninguém segura. Ai, que loirinha, meu Deus. Engraçadinha. Tenho 60 de cintura. Que gostosura. 105 de bundinha, que é isso? Bonitinha. 1,70 de altura é covardia. Mas que loirinha gostosinha. Ela é uma aereoró. Pleia plana e onó. É um avião, não tem jeito. Ela é uma aereoró. Voa, voa, voa. Um avião. avião. Ela é uma aérea europeia, bandeira nova, um avião. Ela é uma aérea europeia, bandeira nova. É, tô satisfeito. Você é o presente que eu pedi a Deus, minha loirinha. Valeu, danada. Eba, tuba, arrebite, jogue duro, 40. Que mais? Solta o barulho, solta. Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar. Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar. Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar. Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você no pincu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Aí o papai fica maluco. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você no pincu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Preciso ver, preciso ver. Sua mãe falou pra mim que podia te levar pra balada. Tranquilo, minha tia, não precisa ficar preocupada. A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz no pagodão. Sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz no pagodão. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu vi você no cucu. Toma aí, vem, toma aí, vem. Aí o papai fica maluco. Eu e você no cucu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchucu. Solta! Solta o barão! Solta! Solta! Solta! Solta o barão! Solta! Solta! Solta! Vamos aí! Gatinha! Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar. Gatinha! Essa dança é gostosa e a galera vai virar. Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar. Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você é no cucu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. E o pão vai ficar maluco. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você é no cucu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Se liga na ideia. Sua mãe falou pra mim que podia te levar pra balada. Tá tranquilo, minha tia, não precisa ficar preocupada. A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz no pagodão. Sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz no pagodão. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Todo mundo, vem. Aí o pão vai ficar maluco. Tchucu no tchaco, tchaco. Aí o pão vai ficar maluco. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você no cucu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Aí o negão fica maluco. Solta o farango, parceiro. No sul do estado de Roraima, só dá. Rádio Alto Astral FM. A melhor rádio. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Enterrado e descansa em paz.

refrigerantes e outros, além de lanches diversos. Aos caminhoneiros e viajantes, temos banheiros limpos e um atendimento de excelência. Posto Mocapel 1, BR-174, em Novo Paraíso, quilômetro 500. Posto Mocapel 2, BR-174, em Rorainópolis. Mecânica TT. Está à procura de uma oficina com ética, honesta e com preço justo? É aqui. Venha para a Oficina Mecânica TT e conheça nossos serviços. Troca de óleo, troca de correia dentada, embrenhagem, escapamentos, freios, cabeçotes, caixa de direção, caixa de marcha, suspensão, injeção eletrônica e muito mais. A Mecânica TT tem óleo e filtro para o seu veículo. Mecânica TT. Trabalhamos com veículos a gasolina e diesel, nacionais e importados. Temos profissionais capacitados para cuidar bem do seu carro. Mecânica TT, estamos na Avenida Brasil, por trás da Tornearia Central. Mecânica TT, fone 98402-9869. Aquela bela imagem de uma ótima loja que primeiro vem na memória em Rorainópolis é da Capelo Magazine. É fácil de encontrar, ótimo acesso, excelente estacionamento. Uma ampla seleção de confecções e calçados para atender a todos os gostos e idades, do bebê ao vovô. Desde modelos casuais até peças elegantes para ocasiões especiais. Tem promoções todos os dias. Recebemos todos os tipos de cartões de débito e crédito. Essa é a Capelo Magazine. Vem e desfrute. Uma bela loja para toda a família. Na Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174, em Rorainópolis. Roraimanete, conectada com a sua vida. Precisa de uma internet top com atendimento e suporte local? Vem pra Roraimanete, a melhor fibra óptica e internet em Rorainópolis. Mais qualidade, mais estabilidade. Temos planos com até 100 megas e instalação imediata. Wi-Fi, filmes, séries, jogos, aulas online, empresas e muito mais. Ligue 3198-9100. Roraimanete, a melhor fibra óptica e internet em Rorainópolis. Avenida Ayrton Senna, em frente à Rádio Alto Astral. Sua moto está fumaçando? Venha direto à Trilha Motopeças. Aqui temos kit de força das motos Honda e Yamaha, de 100 a 160 cilindradas na promoção. Trilha Motopeças, a trilha certa da sua economia. Avenida Senador Hélio Campos, em frente à BR-174. Fone 991-33-0047. Ei, você? Sim, você mesmo que está aí. A Amatur tem um recado especial para você. Que tal dar um tempo nos afazeres e viajar no mês de julho? Programe um tempinho para você e garanta sua passagem antecipada. Viajar é tudo de bom. E se for de Amatur, é melhor ainda. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das promoções ou acesse nosso site oficial e compre sua passagem sem sair de casa. Quer negociar poltronas com descontos? Vá em uma de nossas agências. Viaje mais. Viaje de Amatur. Atenção, moradores de Rorainópolis. Pensando em melhor atender os amigos clientes, posto Anauá 3, no centro da Avenida Doutora Iandara, antigo posto central, na direção dos postos Anauá, o amigo Nenenzão, sempre procurando melhor aos amigos clientes. Só nessa quinta, sexta e sábado, uma Boa Vista Pisos e Revestimentos. Argamassa Tecnocola AC1, 15 quilos, 10 vezes de R$1,89. Piso 44x44, só 10 de R$2,99 o metro. É preço que só Líder faz pra você. Argamassa Tecnocola AC1, 15 quilos, 10 vezes de R$1,89. Piso 44x44, só 10 de R$2,99 o metro. É só nesta quinta, sexta e sábado. Boa Vista Pisos em 4 endereços. Cobrimos qualquer orçamento. Pra você que está construindo, reformando, a melhor opção é a Casa da Cerâmica. Aproveite agora mesmo a nossa promoção da semana. Massa corrida Haas, R$60. Carrinho de mão, R$158. Argamassa, R$25. Tinta acrílica semibrilho latão, R$385. Massa corrida suvinil latão, R$79. Caixas d'água 1.000 litros, fonte leve, R$380. Venha conferir toda a linha de tinta suvinil. Demais produtos com 7% de desconto. Temos portas e e janelas de ferro. Promoção válida somente até sábado. À vista, no dinheiro ou transferência. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes. Acima de R$1.000 até 10 vezes sem juros. Traga seu orçamento, cobrimos o preço da concorrência. E para os clientes fiéis da família Casa da Cerâmica, tem cashback. Ao comprar, você ganha 1% do valor em cashback para utilizar na sua próxima compra. Resgate na sua próxima compra ou acumule para economizar ainda mais. Rua Pedro Daniel, próximo ao Graz. Cabeludo dos Importados. Aqui você encontra uma infinidade de brinquedos infantis, masculinos e femininos. Uma grande variedade em modelos e marcas de bonecas, carros, jogos educativos. Para você presentear seu filho, temos tênis de futebol, futsal e chuteiras por até R$120. Aqui é preço baixo. Cabeludo dos Importados. Venha nos fazer uma visita e confira o que estamos divulgando. Cabeludo dos Importados. Loja 1, Ulisses Guimarães, em frente ao Banco do Brasil. Cabeludo 2, Tancredo Neves, ao lado do Assadão Tambaqui. Feirão imbatível é aqui na Liralto. Taxa zero em 24 vezes em toda a linha Chevrolet. S10 Z71 com bônus de R$30.000. Onix Plus LT com bônus de até R$8.000. Tracker Premier com bônus de até R$8.000 no seu usado. Montana Premier com taxa zero. Venha e confira. Fone 95 99970-9292. Liralto, a sua concessionária Chevrolet em Roraima. Elite Segurança Patrimonial. Vigilante noturno. Tem as seguintes finalidades. Acompanhar a chegada e saída de moradores de sua residência. Verificar o fechamento de portões dos imóveis. Verificar a normalidade nos veículos automotores. Comunicar à polícia sobre a presença de pessoas estranhas. Para oferecer-lhe um rigoroso trabalho, precisamos de contribuição voluntária de todos os moradores e comerciantes desta cidade. Apoio e complemento de segurança da sua família. Elite Segurança e Patrimonial. 99119-1142. O tradicional restaurante Baião de Dois da amiga Neide está de casa nova. Estamos na BR-174, em frente à antiga peixaria Nova Opção. Aqui servimos cardápios variados, como panelada e galinha caipira todos os dias, além de vários tipos de carne. E aos amigos caminhoneiros, no restaurante Baião de Dois, o suco é de graça. E a todos os clientes, sobremesa é grátis. Restaurante Baião de Dois da amiga Neide, em novo endereço BR-174, Rorainópolis, em frente à antiga peixaria Nova Opção. Abrimos de segunda a sábado, das 6:30 até às 15 horas. A Clínica Cuidar é referência na região sul do estado, com unidades em São Luís, Baliza e Caroebe. Oferecemos exames laboratoriais de alto nível de confiança e com o preço acessível. Oferecemos também consulta médica com clínico e cardiologista, além de exames de ultrassom de alta qualidade. Venha nos fazer uma visita e nós vamos cuidar de você. Agendamentos pelo número 98403-8463. Não deixe de visitar a nossa mais nova unidade em Rorainópolis, próximo ao INSS. Responsável técnico, Dr. Wellington Alves, CRM 1817. Casa de Carnes Bebezona, a casa de carne das donas de casa e dos amigos amantes de um bom churrasco. Aqui na Casa de Carnes Bebezona, temos as nossas carnes de qualidade e um pessoal treinado para melhor lhe atender. Venha à Casa de Carnes Bebezona, aqui temos seu preço bom. Além das nossas carnes bovinas, temos linguiça, calabresas, porco, carnes fresquinhas para você, consumidor. Aos amigos churrasqueiros, temos, além das nossas carnes, sal, carvão, cervejas variadas e bem geladas. As donas de casa, nossa variedade em carnes e uma área dedicada a você, dona de casa, com verduras e temperos. Promoção em preços e degustações todos os sábados e domingos nas Casas de Carnes Bebezona. Casa de Carnes Bebezona, a melhor da cidade, aberta de domingo a domingo. Avenida Doutor Iandara, em frente à Transdal e na Portelinha, ao lado do Galvão Materiais. Loja União, 19 anos, junto com a população de Rorainópolis e sul de nosso estado. Informa a hora certa. 8:43. Voltamos a apresentar programa Bom Dia Cidade, com Anderson Santos, o Magro. Quem não ama ela, hein? Joelma, de volta com o Bom Dia Cidade. Depois do nosso primeiro bloco musical, aí na abertura, Gesso Rufino, dia de sol, como hoje. Que vem pra iluminar o dia. E também teve Latino, festa no AP. Assim também teve Luca, tô nem aí, nem eu tô nem aí. Parangolé, Tchuco no Tchá. E também teve a primeira, a nova loira do Tchan. É o Tchan. dia para você que tá tomando esse cafezinho especial, esse café gostoso, delicioso. É só o cafezinho preto mesmo, não tem problema. Obrigado, bom dia para você. Se for o sonho, não quero... Alô, Fabiola! Alô, Fabiola! Bom dia, bebê, tudo bem, ó? Beijo do magro para você aí. Ela tá no local de trabalho ali na Tancredo Neves. Agora bem, deu foi bom, hein, Fabiola? Na Avenida Brasil, rapaz, ali na panificadora, ela e o... Tigrinho! Oh, yes. Esse tigrinho tá meio tigrinho, pra não dizer outra coisa, hein? Oh, yes. Brincadeira, Fabiola, tigrinho, tigrão, sei lá o que eu posso chamar, né, tigrinho? É, tá bom, tá beleza. Bom dia pra vocês aí, a todo mundo na panificadora. Abraço! É que você me traz a cor. Que cor? Ai, me diga. Pois é, 8 horas e 44 minutinhos. Alô pra você, amigo. Eu, ou amiga, vai que tem aí você no volante. Obrigado. Você que tá vindo aí de Nova Colina, nos táxis lotação, você que traz aí os passageiros, estão ligados com a gente? Obrigado, bom dia! Já deixa um alô pro Leonilson, pro Barriga, pro João, isso mesmo, João, um abraço pra você e a todos aí que trabalham aí no táxi lotação de Nova Colina, Rorainópolis, Rorainópolis, a Nova Colina. E você aqui também, os taxistas, os táxis municipal aqui de dentro da cidade, bom dia! E os mototáxi, bom dia! Tem alguma Letícia aí que vai pegar um mototáxi hoje, hein? Ou tem a Rita da facada por aí? Beleza, tá bom, tranquilo. Só não vá meter a facada perigosa, que aí aquele lá se salvou da facada. Você não vai arriscar, viu? Se pule a cerca, pule os arame, caia no buraco, mas não deixa ela dar facada não, que o negócio pode ser perigoso, menina. Pode ser perigoso demais. Alô, dona Marina Alva, bom dia, bebê. Fala que eu te escuto. 991-55-0099. Quero mandar esse áudio pra minha mãezinha, Angelina, dá o sinal 5, pra dizer: mãe, eu amo muito a senhora, beijo, você é minha vida. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, a senhora. Oh, paixão, que tudo, hein? Oh, paixão. Obrigado, ela mandou mensagem também por escrito. Oi, bom dia, Anderson. Quero mandar um alô aí pra minha mãe, que a amo tanto, Angelina da Vicinal 5. A música Quero Casca de Bala, ofereço pra minha rainha, Angelina. Ô, Angelina, beijo do magro pra você, tudo de bom, que Deus abençoe grandemente, hein? Simbora, tem mais? Tem. Fala que eu te escuto. 991-55-0099. Lá vem ela. Bom dia, Mag. Bom dia. Aí do, da Calipe. Tá bom. Ana Baiana. Edith. É mesmo, Sônia. Hein? Raimunda 16. Tá, né? Certo. É, a Lucinha, minha enteada, pra Juliana e a Dilma, lá da 40, da Nova Colina. E pra Dona Francisca, minha vizinha. E Rod, pra... Hein? Cadê a mulher? Maria da 16. Ah, apareceu de novo, isso. Maria da 16, do Baliza, e a Dona Maria aqui da 20. Tá bom. Do Divã da Nova Colina. Esse Rod, essa música. Tá bom. E pra você. Ô, Dorivan, obrigada, minha querida. Bom dia pra você. Beijo do magro, tá? Que Deus abençoe você, o Bebinha, a Juliana, a Dilma, todo mundo aí, a Júlia, a Lúcia. Enfim, obrigado por todo o carinho, pela audiência, pela mensagem, pelo retorno. E a música vai ser Banda Calypso, gravado o nome do EP, né? Vibrações, com a música Vamos Ficar de Bem. Essa é linda. E tem mais, tem. Fala que eu te escuto. 991-55-0099. Anderson, bom dia, meu querido. É, passando pra desejar uma feliz e abençoada sexta-feira. Um bom final de semana a todos os ouvintes da rádio. É, quero pedir uma música da Marília Tavares, Mão Boba. É, quero oferecer pro meu afilhado Enzo, que está conectado lá na oficina, na borracharia do meu amigo Alisson. Valeu, Luciara, bom dia pra você e a dona Socorro. Ah, Cerdo Magro, Mão Boba, Marília Tavares, alô Alisson, Daniel, a todos aí, um grande abraço e também o enteado da Luciara. Meu coração não tá se apegando, mas meu corpo ele tá amando. Apaga seu fogo enquanto durar. Pode me iludir se for gostoso assim. Eu me faço de boa, abraço a mão boba passear em mim. Pode me iludir se for gostoso assim. Eu me faço de boa, abraço a mão boba passear em mim. Eu caio querendo nas suas loucuras. Eu gosto do jeito que cê faz achando que eu caí na sua. Meu coração não tá se apegando, mas meu corpo ele tá amando. Apaga seu fogo enquanto durar. Faço de boba pra sua mão boba passear em mim. Pode me iludir se for gostoso assim. Eu me faço de boba pra sua mão boba passear em mim. Mente, mente, mente pra mim. Se continuar assim, eu deixo de iludir. Mente, mente, mente pra mim. Se continuar gostoso assim, eu deixo de iludir. Amor.

Super bom de preço, seu supermercado completo. Aqui, qualidade é o nosso compromisso. Do açougue ao hortifruti, as promoções imperdíveis. Estamos em dois endereços para melhor lhe atender. Na Avenida Ayrton Senna, bairro Suelândia, e na Rua Araguaia, bairro Novo Horizonte, em Rorainópolis. Transforme suas compras em experiências incríveis. Ligue agora, 959-8419-0620. Super bom de preço. E lembre-se, ninguém vende mais barato. Deus acima de tudo. Super bom de preço! Super promoção de telhas Brasilite na Construagro. R$26 no dinheiro ou Pix. R$27 no débito. R$28 no cartão de crédito em até 6 vezes. Promoção enquanto durar o estoque. Vem para Construagro. Aqui tem tudo para você. Alô, dona de casa, a sua Frutaria Pai e Filho está de volta. Estamos em novo endereço, Frutaria Pai e Filho, em frente ao Mercadinho Bom de Preço. Aqui temos aquelas frutas e verduras com boa qualidade. Temos açaí batido a R$10. Eu disse açaí batido por apenas R$10. Então, tá esperando o quê? Corra e aproveite, que é só na Frutaria Pai e Filho. Aqui o atendimento é do jeito que você, amigo cliente, gosta. Frutaria Pai e Filho. Nosso WhatsApp 92 99109 1089. E atenção, aqui na Frutaria Pai e Filho estamos comprando castanha e açaí. Frutaria Pai e Filho, em frente ao Mercadinho Bom de Preço. Agora o Hotel Farroupilha tem a noite dos caldos. No Hotel Farroupilha servimos caldos variados: caldos de frango, caldo de carne, sopa, caldeirada, peixe, escabeche, sucos e muito mais. E atenção, você hóspede que estiver aniversariando ganha um jantar. Abrimos de sábado a quinta das 18h30 às 22 horas. Hotel Farroupilha, com estacionamento amplo e próprio e apartamentos modernos com maior comodidade para atender melhor o amigo cliente. Estamos localizados na Avenida das Guianas, em Boa Vista. Disque reservas 32 24 94 99. Pratas Macuxi, uma loja especializada em joias legítimas prata 925. Aqui você encontra pulseira masculina e feminina, colar, tornozeleiras, brincos, alianças e muito mais. Além de todo o nosso sortimento e variedades em pratas, também trabalhamos com peças personalizadas. Informações no contato, telefone e WhatsApp 95 99121-2242. Pratas Macuxi, Rua Pedro Daniel da Silva, 2123, Centro, em frente a JM Motopeças. Quer melhorar sua saúde? Consuma produtos naturais. Na Viva Mais Produtos Naturais você encontra uma variedade de castanhas, grãos, farinhas, temperos, argilas, ervas para chá e encapsuladas, elixir, óleos essenciais e vegetais, produtos ortopédicos, equipamentos para exercício físico, frutas desidratadas e mel. Precisou de mais energia na hora de malhar? Na Viva Mais você também encontra creatina, tríbulos terrestres, maca peru, Ana, Guaraná em pó e muito mais. Viva Mais Produtos Naturais, localizada na Avenida Ayrton Senna, próxima a Cacau Show. Fone 95 98418 4025. Venha conhecer nossa loja. E você, cansado de ficar correndo em todas as lojas da cidade para encontrar o que precisa? Não perca mais tempo e venha para o Baratão Máquinas e Ferramentas. Aqui você encontra revenda especializada Husqvarna, Vulcan, Branco e Búfalo. Tudo em máquinas elétricas, roçadeiras, motosserras, geradores e muito mais. Sem falar que também temos as melhores condições de pagamento. Baratão Máquinas e Ferramentas. Há 15 anos de experiência, sempre levando mais praticidade ao seu dia a dia. Somos referência também em tubos e conexões, caixas d'água e materiais elétricos, caça, pesca e lazer. Peças de reposição para todo tipo de máquinas. Baratão Máquinas e Ferramentas. Avenida Senador Hélio Campos, em Rorainópolis. Agora na cidade você tem a Rondofarma, na antiga Ultra Barato. Atenção, cobrimos qualquer preço em medicamentos da cidade. Toda linha de suplemento para academia com super desconto. Nosso horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 23 horas, aos domingos das 8 às 20 horas. Lembrando que temos caixa postal do Banco do Brasil. Rondofarma, os melhores profissionais com mais de 15 15 anos de experiência no ramo. Estamos localizados na Avenida Iandara, ao lado da Master Clean, e na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Smart, em Roiranópolis. Não compre medicamentos sem antes passar na Ronda Farma. Ei, você, a Assembleia Legislativa de Roraima quer ouvir a sua opinião na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, que vai orientar a lei orçamentária anual, definindo prioridades de investimentos, obras e ações do Estado. Participe da consulta pública. Acesse al.rr.leg.br e dê sua opinião. É seu dever de cidadão. Assembleia Legislativa, o poder do povo. Os trabalhadores do campo e da cidade andam em busca de progresso e a direção certa se encontra na Avenida Ayrton Senna. Os trabalhadores podem contar com a Bagnara Construções e Agropecuária, que está dia e noite trabalhando para cooperar com vocês. Contamos com diversos materiais para melhor atender a sua procura. Com a gente, o seu sucesso está garantido. Vem pra Bagnara Construções e Agropecuária. Oba! Vai começar o arraiar de prêmio do Roraicap e pra você ficar motorizado, sim. Segunda tem 4 motos de uma só vez e o título só R$5. No quarto prêmio tem uma Bros, uma CG Start e 2 Pop pra encher a sua garagem e deixar desse negócio de andar a pé, homem. Oxi. E mais 2 prêmios de 3.000, 1 prêmio de 2.000 e 10 giros de R$1.000. Arraiá de prêmios do Roraicap, participe, sou! Atenção, Rorainópolis e região. A DJ Telhas e Blocos trabalha com fabricação e entrega de sua obra de bloco de cimento, telha de cimento, um novo modelo, uma telha de cimento leve para sua casa. Temos tubo de concretos de todas as dimensões, bloco estrutural, lajota, vigota, telha tradição, pingadeira, paver, bloco para jardim vertical, canaleta, piso tátil. Estamos com preço promocional em bloco estrutural de 9x19x39 e telha de cimento natural. Venha nos conhecer e comprove a qualidade em nossos produtos à pronta entrega. DJ Telhas de Blocos, construindo sonhos. Avenida Doutora Iandara, número 4636, no início da Vicam 2, na Chácara 1, Rorainópolis. Disque orçamentos e entregas 95 99157-7264, 981 11 4095 e 99137-8381. Sonho Verde Sementes e Minerais. Aqui na nossa loja você encontra milho inteiro e milho quebrado por saco e quilo. Além disso, temos sal mineral, sal branco, sementes para capim, braquiara, mombaça e ração para cães e gatos. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Venha nos conhecer. Sonho Verde Sementes e Minerais. Estamos localizados na Avenida Senador Hélio Campos, ao lado da Rora e Vidros. Fone 99153-5966. Sonho Verde Sementes e Minerais. Com um ótimo atendimento. Estamos de portas abertas esperando por você. Amatur Turismo. Vamos fazer o que a gente sabe de melhor, levar você até o seu destino. Amatur Turismo. Confira nosso horário de embarque. Rorainópolis, Manaus às 22 horas. Horário de atendimento, 8 às 12 horas, 14 às 17:30, 22 às 23 horas. A Amatur Turismo está em novo prédio, agora na nova rodoviária municipal. Informações, falar com a Micaele pelo fone 95 98407-7293. Agência Rorainópolis, viagem de leito com conforto e segurança. Compre sua passagem sem taxas e sem juros pelo nosso site oficial www.amatur.com.br. Vai viajar? Então vai de Amatur. Constru Casa Materiais de Construção. Promoção da semana: forro PVC 21,90. Telha Brasilite 1,22m, 12,50. Cimento na sala a partir de 10 sacos, R$58. Serra Mármore Maquita, R$499. Carrinho de mão Cortag, R$148. Temos pilar de caixa d'água de vários tamanhos com capacidade para até 10.000 litros. Aceitamos Pix e parcelamos no cartão. Não perca tempo e venha aproveitar essa mega promoção. Calças, botas e roupas masculinas, modelos e lançamentos 2024 aqui na Dinâmica Calçados. Venha se calçar e se vestir bem na Dinâmica Calçados. Temos botas pegada, coturno pegada, vários cintos femininos em couro, calças da marca Miller, calça mula traiada, camisa masculina mula traiada, feminina também, vários tipos de saias couro fake. Calçar e vestir bem e elegante é na Dinâmica Calçados, na rua Pedro Daniel, esquina com cartório da cidade. Casa da Roça Produtos Agropecuários. Temos toda uma linha completa de medicamentos veterinários e vacinas para seu rebanho. Casa da Roça. Somos representantes do Sal Mineral Tortuga, DSM e Rações Dalpet. Temos a linha de herbicidas para pastagens, arames liso e farpado, marca Belgo. Sementes para pastagens, marca Soesp. E toda a linha de selaria e ferramentas para o homem do campo. Casa da Roça, a sua casa de produtos agropecuários. Em dois endereços, Rorainópolis e Boa Vista. Casa da Roça, fone 95 99177 4545. Em Boa Vista, Avenida Venezuela, número 16, sala 10, bairro São Vicente, fone 95 99140 2013. A empresa funerária Rosa de Saron, com mais 5 filiais no estado, traz para Roiranópolis uma nova etapa nas modalidades de planos assistenciais funerários, com planos de assistência familiar que dão mais facilidades e qualidades no atendimento, dando cobertura em até 13 pessoas, atendendo todo o estado com parcelas acessíveis no carnê da loja. Trabalhamos também com construção de túmulos, serviços funerários e todo o segmento na área. Venha conhecer um dos nossos planos ou consulte um dos nossos vendedores nos telefones 95 99137 2633 e 95 99137 2631. Avenida Doutora Iandara, bairro Novo Brasil, próxima delegacia da Polícia Civil. Funerária Rosa de Saron, tranquilidade para sua família na hora que ela mais precisa. Restaurante do Chefe, servimos café da manhã, almoço e janta. Disponibilizamos de um cardápio variado. Pratos de 28, 30 e 35 reais. Para acompanhar suas refeições, temos sucos naturais e bebidas geladas. Funcionamos de segunda a domingo até as 15 horas e a janta das 18h30 até as 22 horas. Aos domingos, das 6h30, servindo aquele café da manhã e aquele almoço especial. Diz que entrega 98407-2086. Fazemos comida para o seu evento. Estamos localizados na BR-174, ao lado do posto Shell. Restaurante do Chefe. Qualidade e atendimento andam juntos. Atenção cliente, a Loja Ituvete Pet Shop está com uma mega promoção em artigos para pesca e rações. Confira: linha dourado 0,25, R$3. Linha 0,30, R$3,50. Linha 0,40, por apenas R$4. Panagem para malhador, linha 0,35, malha 40 milímetros, somente R$120. Linha 250 gramas e 500 gramas e fio torcido com preço super especial. Na Loja Ituvete temos também várias molinetes, iscas artificiais, carabinas e pistolas de pressão, além de consultório veterinário e uma grande variedade em rações e artigos para seu pet. Ituvete Pet Shop, Avenida Doutora Iandara, número 3630, Pantanal, em Rorainópolis, em frente à Boa Vista Pisos e Revestimentos. Tá cozinhando e acabou o gás? Foi beber a água e não tem mais? O que você vai fazer? Ligue para a SL Gás. O preço é bom e ainda tem mais. A entrega é a mais rápida da cidade. Sem gás ou água mineral não dá. Ligou, pediu, tá lá. Ligue 3238-1257 ou 991-15-8324. Funcionamos na Avenida Ayrton Senna, bairro Campolândia, das 7 às 20 horas. Aceitamos cartão de crédito. A equipe da SL Gás agradece a sua preferência. Atenção, aqui em Perfumaria da Toinha trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Estamos com variedades em kits para atender seu amor especial. Boticário, Eudora, Oui Francês, Quem Disse Berenice, Natura, Linda e Joia Romanel, Mary Kay e a Mac Rapariz, perfumes originais importados, Avon, Ouro Fino, Natura, venham conferir nossos preços. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to follow. Vem, vem, vem que tem, o combustível com menor preço da cidade. Anauá Auto Posto em São Luís do Anauá é referência em qualidade. Aqui você abastece seu carro com segurança, diesel S10 e comum, gasolina aditivada e comum. Trabalhamos com todas as marcas de óleos lubrificantes, água mineral de 20 litros e gás Amazon Gás pelo Disque Entrega. Atendemos pelos fones 3537-1442 e 99402-9612. Anauá Auto Posto, no comando do amigo Nenenzão. Estamos localizados na Avenida Macapá, número 35, no centro de São Luís do Anauá. O combustível com menor preço da cidade. O que faz Roraima tá dando certo

final de semana tem. Nós vamos para o bolão, eu de cascalho e bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu de cascalho e bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo beba, já tudo entreado, só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Sucesso novo, Túlio Miranda. Só dá eu e meu parceiro, casca de bala. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo beba, já tudo entreado, só dá eu e meu parceiro, o casca de bala, eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Em nome do Aras Milionário, ei, vaqueiro do Brasil. Bom dia, cidade. Oh, coisa boa demais! É 91.9. Hoje eu vou fazer uma pergunta aí a você que tá ligadinho aí do outro lado do rádio, curtindo o Bom Dia Cidade nessa manhã maravilhosa, neste sextou top de linha, ensolarado. E claro, ensolarada também a nossa manhã aqui por Rorainópolis, por aí como é que tá também. E aí sim, a pergunta: faltou energia por aí ou não? Eu não sei se é só aqui que tem uma equipe da Roraima Energia, não é isso, Samuel? Aqui atuando aqui do ladinho, aqui da rádio. Eu só vi o caminhão, não consegui identificar o emblema, mas provavelmente a equipe da Roraima Energia atuando. Eu não sei se foi só aqui essa fase da Avenida Ayrton Senna ou se por todo o município está sem energia aí, as sinais, vilas e tal. E também ao sul do estado aí, estiver nos ouvindo, quiser nos dar um retorno, que a gente vai passar a lista de alô e a gente quer você aí do outro lado ligadinho com a gente ou ligadinha com a gente pra assim acompanhar a lista de alô. É claro. E tem muita gente aqui nessa lista de alô. Eu fico muito feliz em saber que você está aqui também, porque é méritos, saber que você está aí ligadinha ou ligadinho. Então simbora pra lista de alô, sabe aí, só o som, Samuel. Então simbora. E olha só, Samuel, você deva estar se perguntando. Sim, é o Samuel, esse rapaz que está aqui com a gente, operando desde semana passada, que ele está aqui aprendendo, buscando conhecimento e tudo mais. E a gente sente saudade, não é verdade? Sentimos saudade sim do Samuel. E hoje ele está aqui de volta. Essa virose, esses fatores de mosquito, carapanã, enfim, esses fatores do período chuvoso, tudo isso vem acarretando a população do município, inclusivemente o município de Rorainópolis, que a gente fala nesse sentido, porque aqui onde a gente vê é o povo falando, ai que eu tô com virose, ai que eu tô mal, tô com mal-estar, tô com ânsia de vômito, dor no corpo, muito frio, náuseas e tudo mais. E a gente vê que realmente a população está sendo acometida por essa virose, por esses sintomas parecidos. Então, bem-vindo novamente, Samuel, aqui ao Bom Dia Cidade. Vamos fazer o programa juntinho, coladinho. Bora virar a música aí, bora botar essa Joelma aí pro pessoal curtir aqui. Eu vou passando a lista de alô e a Joelma vai cantando. Sabe aquela aí, sabe rapidinho. Pois é, Samuel, a música é contagiante, assim como também a artista. Joelma é incrível demais. Alô, Naldo Carpinteiro tá aqui, já vou ouvir o áudio, vai que já estão falando sobre a questão da energia. Também a Luzia está aqui com a gente, obrigado, bom dia pra vocês. Vamos lá, lista de alô aqui agora. Alô, Freitas, Mato Grosso, Ruadão de Souza, seu Domingos e Dona Cacilda, Vicinal 13, e a todos os maraenses aí, já deixo um alô pro Cícero e também pra moça. Alô, Dalziz, alô, Deri, Daniel, abraço pra vocês aí na 13, Silvana e Valdecia. Assim também deixo o meu alô pra Bete e o Luciano, esposo da Bete ali também na 13, todo mundo ali na panelinha, todo mundo perto um do outro ali. Alô Daniel e Berenice também na 13, rapaz, a galera é top demais lá. Sítio Oliveira, perto da ladeira da 14, abraço pra todos aí, seu Leuci. Alô Dóce, alô Zé Bilonga, Vicinal 02 de Nova Colina. Alô Ivan, sua esposa Kézia e também o irmão Macarrão, Nova Colina, seu Gasparzinho e Maria José, Nova Colina, dona Osmarina Silva, pela Vila Petrolina, né? Dona Osmarina da Silva, ô dona Osmarina, tudo bem? Alô dona Nega, doutorzinho Ricardo e Nego d'Água, Vicinal 01 de Nova Colina. Agora eu vou trazer aqui a participação do ouvinte. Eu quero passar mais, mas só que não, nós estoura o tempo aqui, não dá tempo de tocar a música. Cadê ela? Cadê ela? Dona Socorro, bom dia, mulher. Bom dia, bom dia. Oi, Anderson. Bom dia, meu filho. Aqui é a Dona Socorro. Meu filho, hoje eu vou pedir uma música de Jair Rodrigues, Sabiá. Vou oferecer para o nosso taxista aqui da nossa colina, que é o Barrigo, o João, o seu Cláudio, o Luiz e os outros que eu não estou lembrado. Minha turma aqui da Nova Colina, tá? Meus taxistas, que agora eu não estou viajando com eles porque eu estou dodói. Que eles venham sempre me ver aqui, tá? Sua turminha. Eu tô bem aqui pertinho de vocês. Um abração aí, ofereça essa música pra eles, tá bom? Da sua amiga, Socorro. Tá, tchau. Tchau, Dona Socorro, obrigado. Eu vou ouvir o Naldo aqui rapidinho e já vamos subir aí essa música, tá, Dona Socorro? Entendendo, buscando. Bom dia, meu amigo Anderson Santos. E a gente aqui tem energia, aqui na, no bairro da Chácara, aqui tem energia. E hoje é, por enquanto, né? Aí não sei mais tarde, mas agora tem. Ó, eu confundi o perfil com o do Naldo, viu? O seu Domingos das Redes. Alô, seu Domingos, um grande abraço pra você. Obrigado pelo retorno. Vamos, Samuel, sobe aí. A majestade o sabia. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Ah, tô indo agora pro lugar todinho pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Descubra um mundo de estilo e variedade na nossa grande loja, Capelo Magazine. Uma ampla seleção de confecções e calçados para todas as idades. Garantimos que você encontrará o que procura, desde os pequenos até os mais experientes. Temos opções que combinam conforto, qualidade e estilo. Não importa qual seja o seu gosto, estamos aqui para ajudá-lo a encontrar as peças perfeitas para você e sua família. Venha nos visitar e deixe-nos ajudá-lo a criar looks incríveis para todas as ocasiões. Capelo Magazine. Essa é a sua loja em Rorainópolis, Avenida Senador Hélio Campos, 2370, em frente à BR-174. Master Celular, conserto e desbloqueio. Aqui você encontra baterias para celulares, carregadores de todas as marcas, capas, película para celulares e capas tablets. Seu celular quebrou? Aqui na Master você encontra todos os tipos de conserto. Detalhe, na troca do touch do seu celular, você ganha película de vidro. Aqui aceitamos todos os tipos de cartão de débito e crédito. Master Celular, localizado na Avenida Senador Hélio Campos, ao lado da Casa do Vaqueiro. Fone 99141-2539 ou 3238-1493. A loja Capelo Deluxe está cada dia melhor. Isso mesmo, a cada dia melhor. Agora maior, mais ampla, cheia de novidades e utilidades necessárias aí para a sua casa e também para o seu dia a dia. São vários setores, como por exemplo, cama, mesa e banho, cortinas, varões, espelhos, tapetes, plásticos, louças, inox e decorações. Tem brinquedos, perfumaria, miudezas. Isso, tem miudezas também na Capelo Deluxe. Tem também muitas opções em produtos para presentear qualquer data ou ocasião. Venha logo então para a loja Capelo Deluxe e faça ótimas compras. É, pensou o quê? É, Capelo Deluxe está prontinha para lhe atender e tem de tudo. Fica onde? Na Avenida Senador Hélio Campos, ao lado da Capelo Magazine, em Rorainópolis. A vida vem de Deus, ao produtor rural, o criador da responsabilidade de cultivá-la. Faça chuva, sol e mesmo que o céu mandem vento e granizo e que o rebanho fique sem alimento, o produtor rural continua com a sua fé inabalável no criador, porque eles sabem que a mesa farta das nossas famílias dependem do seu trabalho. Produtor rural, você está aqui no coração do senador Chico Rodrigues. Petro Agropecuária informa que já voltou a fazer compras de latinhas e alumínios. Você que é catador ou tem latas ou alumínios em geral, traga ao Petro Agropecuária e compramos latas e alumínios. Petro Agropecuária, em frente ao posto Mocapel, BR-174, em Rorainópolis. Para você que mora no sul do estado e precisa fazer exames oftalmológicos, conte sempre com a Oculistas Associados de Roraima. Estamos sempre com médicos oftalmologistas subespecializados para cuidar da saúde de seus olhos, estrabismo, catarata, glaucoma. Agende a sua consulta no 99123-1905 e 99141-2598 ou em nossa clínica de Rorainópolis, na rua Arara Azul, 726, Parque Amazônia. Você conhece a Casa do Pão em nossa cidade, sabe da qualidade e o sabor maravilhoso que é o nosso pão caseiro? Você sabia que a Casa do Pão também tem para lhe atender bolo caseiro, salgados, refrigerantes, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, assim como também mel de abelha, ração para galinha, cães e gatos? Ah, tem sim, na Casa do Pão também tem xaropes naturais. e o pão caseiro tradicional é recheado com a qualidade e o sabor que somente a Casa do Pão tem. É lá mesmo. Na Casa do Pão não funcionamos, aliás, ó, agora funciona, eu que tô lendo errado aqui. Na Casa do Pão funcionamos todos os dias e sábado e aos sábados das 6h30 até as 9h da noite. Então, se você quer pedir o seu pãozinho caseiro ou algum produto lá da Casa do Pão, pode ligar e fazer suas compras, que a Casa do Pão vai entregar também. Então, o telefone é o seguinte, 991-577173. Casa do Pão, o melhor sempre pra você. Rua Cristal, 1560, esquina com a Avenida Chico Rufino, bairro Novo Horizonte. Siga-nos no Instagram, Casa do Pão 148. Olha só, também tem promoção na HC Tintas. Então vamos lá, promoção relâmpago aqui na HC Tintas. É preço imperdível. Olha só, gente, o preço do cimento. A retirada do cimento lá na loja, ali na HC Tintas, é de R$ 56,00. Você comprou o cimento, você indo lá fazer a retirada, é R$ 56,00. Para entregas, R$ 58,00. Então, venha e aproveite. Promoção com tempo limitado aqui na HC Tintas. Alô, Rorainópolis e região! Chegou na nossa região a hashtag #1Lavanderia, a sua lavanderia automatizada. Nosso sistema lhe dá liberdade de lavar suas roupas e você aguarda conectado na internet e já já sua roupa sai prontinha. Hashtag #1Lavanderia, lavanderia automatizada. Localizado no posto Petrobras, Abel Galinha, em frente à rodoviária, ao lado da conveniência Ponto Certo. Hashtag #1Lavanderia, a primeira lavanderia do sul do estado, a lavanderia mais completa do Brasil. Mais informações pelo zap 95 99118 9772. Pensou máxima produtividade? Pensou potência agrícola? Chegou a época das chuvas, chegou o seu momento, produtor. Contamos com a mais completa linha de produtos para o homem do campo, herbicidas para limpeza de pastagens, adubos, sementes de milho e agora focando ainda mais no sul do estado, trazendo para o produtor assistência técnica e ótimos preços. Potência Agrícola, a verdadeira parceria do homem do campo. Contate nosso time 95 99905 9469. Potência Agrícola. Casa de Carnes Bebezona, a casa de carne das donas de casa e dos amigos amantes de um bom churrasco. Aqui na Casa de Carnes Bebezona temos as nossas carnes de qualidade e um pessoal treinado para melhor lhe atender. Venha à Casa de Carnes Bebezona, aqui temos o preço bom. Além das nossas carnes bovinas, temos linguiça, calabresas, porco, carnes fresquinhas para você, consumidor. Aos amigos churrasqueiros, temos além das nossas carnes, sal, carvão, cervejas variadas e bem geladas. As donas de casa, nossa variedade em carnes e uma área dedicada a você, dona de casa, com verduras e temperos. Promoção em preços e degustações todos os sábados e domingos nas Casas de Carnes Bebezona. Casa de Carnes Bebezona, a melhor da cidade, aberta de domingo a domingo. Avenida Doutor Iandara, em frente à Transdal e na Portelinha, ao lado do Galvão Materiais. Promoção especial na HC Tintas. Confira nossos preços. Vergalhões 5.023 reais. Vergalhões 3/8 R$ 70. Vergalhões 1/4 R$ 29. Caixa de isopor 80 litros R$ 128. 100 litros R$ 165. 120 litros R$ 175. Caixa d'água entrou em promoção. 500 litros R$ 320. 1000 litros R$ 450. Tintas acrílica 3.600 a partir de R$ 35. Argamassa R$ 25. Lâmpadas de LED R$ 2. Treliça R$ 35. Corre pra HC Tintas e aproveite. Na Clínica Capelo, odontologia especializada, compreendemos que cada sorriso é único, assim como as necessidades e preocupações de cada paciente. Para diagnósticos precisos e tratamentos personalizados, contamos com um moderno aparelho de raio-x panorâmico e teleradiografia. E a novidade em Rorainópolis, sedação inalatória com óxido nitroso, para você superar o medo do dentista, e também é um aliado valioso para o atendimento de pessoas com deficiência, proporcionando uma experiência mais tranquila para todos. Marque agora mesmo a sua consulta. 95 991 266611. Avenida Senador Hélio Campos, 2392, Rorainópolis. Forte Casa, pisos e revestimentos. Com super promoções e preços baixos, venha e aproveite. Papel de parede de tecido de 145 por 49,99. Vaso sanitário acoplado, cor branco, completo e pronto para instalação de 750 por 550. Revestimento R$40. Ladrilho de R$43 por R$34,50. Piso área externa R$40 à vista, 10% de desconto. Estamos com vários modelos de pisos com 10 a 15% de desconto. Aqui na Forte Casa, pisos e revestimentos, no seu pagamento à vista, em dinheiro ou transferência, Pix, ganhe 10% de desconto. Aceitamos Pix e cartões. Parcelamos em até 7 vezes sem juros. Venha renovar o ambiente da sua casa. AG Lava Car. Quer uma lavagem com qualidade? Carro bem aspirado e entrega na hora marcada? Venha ao AG Car Lava Jato, na rua Pedro Daniel. Trabalhamos das 7 às 18 horas de segunda a sábado. Lavamos carro passeio, caminhonete, motos, caminhões, micro-ônibus, tratores, lavagem simples e completa. AG Lava Car, seu carro lavado com cuidado que merece ter. Buscamos, deixamos seu carro ou moto. Diz que AG Car Lava Jato, 99151-1363. AG Car Lava Jato, rua Pedro Daniel, ao lado do Sarapó Areias, fone 99151-1363. Cabeludo dos Importados, aqui você encontra uma infinidade de brinquedos infantis, masculinos e femininos. Uma grande variedade em modelos e marcas de bonecas, carros, jogos educativos. Para você presentear seu filho, temos tênis de futebol, futsal e chuteiras por até R$120. Aqui é preço baixo. Cabeludo dos Importados. Venha nos fazer uma visita e confira o que estamos divulgando. Cabeludo dos Importados. Loja 1, Ulisses Guimarães, em frente ao Banco do Brasil. Cabeludo 2, Tancredo Neves, ao lado do Assadão Tambaqui. O Atacadão das Baterias. Uma super promoção em todas as nossas marcas de baterias para carro, moto e caminhões. Baterias Moura 60 amperes por R$389 à vista, à base de troca. Bateria Zeta 150 amperes por R$749 à vista, à base de troca. Bateria Eletran 5 amperes, moto R$99 à vista, à base de troca. Fazemos entrega e instalação grátis. O menor preço da cidade garantido. Compras realizadas em dinheiro ganha um desconto especial. Além disso, o Atacadão cobre qualquer orçamento da concorrência. Só quem vende direto da fábrica consegue ter o menor preço. Pensou baterias? O tradicional restaurante Baião de Dois da amiga Neide está de casa nova. Estamos na BR-174, em frente à antiga peixaria Nova Opção. Aqui servimos cardápios variados, como panelada e galinha caipira todos os dias, além de vários tipos de carnes. E aos amigos caminhoneiros, no restaurante Baião de Dois, o suco é de graça. E a todos os clientes, sobremesa é grátis. Restaurante Baião de Dois da amiga Neide, em novo endereço, BR-174 Rorainópolis, em frente à antiga peixaria Nova Opção. Abrimos de segunda a sábado, das 6:30 até às 15 horas. A parceria que não para de crescer. Cimentos Mizu e ABC do Cimento. Mizu Cimentos é a única fábrica em Manaus com grande produção, possibilitando aos seus distribuidores estoque e distribuição contínua. ABC do Cimento é o seu distribuidor Mizu em Rorainópolis e estará com super ofertas para atacado e varejo em todo mês de junho. Avenida Senador Hélio Campos, Cidade Nova, em Rorainópolis. Para disque entrega 95 991 6170-37. Casa das Sementes, a casa de apoio ao homem do campo de nossa cidade e região. Trabalhamos com um grande estoque de sementes variadas da marca Jacob, uma marca nacional. Chegou um bom estoque variado de sementes como MG5, Miag, Umidícola, Mombaça e Brisantan. Na Jacob, a melhor marca. A Casa das Sementes trabalha com vendas de arames liso da marca Bravon e sempre temos promoções